ar e Nominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 66. E cara, a gente não podia gravar o podcast em outro dia que não fosse tão coincidente, cara. Porque a gente tá gravando esse podcast no dia 2 de novembro, dia dos finados. Não foi de propósito, foi mera coincidência, porque eu gravei à toa, os meninos pra gravar semana passada, adiaram pra hoje, enfim. Estamos gravando dia 2 de novembro, espero que a gente termine tudo bem. Olá, eu sou o Felga e ao ouvir esse podcast você sentirá falta do jogo Marvel Super Heroes. Vários jogos, hein? Thanos, né? Enfim, mas esse é clássico. Aqui é o Paulo Arthur e o Thanos é a mocinha de uma novela mexicana. Sofrendo por amor. Mas é. Um amor de morte, né? Um amor de matar. Aqui é Marcos Dark, aqui no especial sobre Arnaldo Antunes. É não o Titã Lobo que a gente vai falar? Ai, ai. Bom, já entregamos aqui qual é o tema do podcast de hoje, que é sobre o Titã Louco Thanos. A gente tá voltando a falar sobre ele aqui, principalmente por conta da saga que tá rolando agora, que é a Infinito, né? Uma saga que traz de novo o Titã na posição de vilão. Mas a gente viu que tem muita gente com dúvidas aí sobre o personagem, o que aconteceu com ele depois daquela saga que ficou bastante conhecida, que é Desafio Infinito, como é o surgimento dele, por que ele é tão diferente dos outros Eternos, enfim. Esse é um podcast pra gente tentar elucidar o máximo que der sobre a origem desse personagem, o que ele andou fazendo até o momento que a gente começou esses podcasts aqui, que é as fases das aniquilações, né? Então a gente vai dar um vasculho geral aí pra tirar todas essas dúvidas. Excetuando-se que a gente decidiu aqui que a gente ia tirar fora a trilogia do infinito, né? Aquelas três minisséries gigantescas que marcou o universo Marvel nos anos 90. A gente vai tirar por quê? Porque basicamente a gente vai ter muito chão pra falar sobre ela quando estiver começando uns certos filmes da Marvel por aí. Então a gente vai dar aquela pausa pra leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails do Inominata 66 com Marcos Dark. Olá povo meu. Faz um tempo, hein, Marcos, que não leu um e-mail que aqui com a gente e tal. Faz tempo, tive enrolado aí viajando com as galáxias aí, então. Umas mudanças por aí. As mudanças, Tive que alimentar uns guaxinins, entendeu? Dá muito trabalho aqui, bichinho. Aproveitando sua grande presença ilustre aqui, a gente tem dois e-mails cósmicos, já que você fez essa viagem recente aí. É um razoavelmente pequenininho, um outro bem grandão. O cara caprichou aqui. Um meteorito e um meteoro. Vou começar com o primeiro. É do Thiago Porto Aranha. Ele não disse de onde era, mas ele mandou o seguinte. Pessoal, boa noite. Boa noite, se for noite, se você estiver ouvindo aí, vai ser uma boa manhã ou uma boa tarde, né? Se não, ajuste seu play aí, tá? Depois eu ensino a configurar. Eu escrevi há algum tempo para perguntar se poderiam me ajudar com a cronologia da saga Infinito. Recebi a resposta que faria um podcast ou uma matéria especial sobre a saga. Entretanto, ainda não encontrei nada no site. Calma, meu amigo, a gente vai fazer isso lá pro final. Cedo ainda, né? Na verdade, minha dificuldade, também devido aos atrasos da Panini, é saber a ordem de leitura das revistas. E são tantas histórias periféricas... Bom, isso a gente já pode te ajudar. Às vezes, eu leio e percebo que li fora de ordem, e isso causa alguma confusão. Além de ser chato, eu estou comprando e guardando as revistas esperando encontrar essa cronologia. entretanto, sem sucesso até agora. O que seria ótimo pra nós, fãs e leitores da Marvel e do universo Marvel 66, seria uma lista com a cronologia da leitura das HQs. Pelo menos a saga em si, sem contar os prelúdios. Por exemplo, Infinito 1, 2, Universo Marvel 3, Capitão América, Gaviões Arqueiros 11, e blá blá blá. Assim por diante. Bom, é só uma ideia de pauta e acho que o pessoal ia curtir muito. De qualquer forma, aguardo um contato. Parabéns mais uma vez pelo site e até. E aí, Marcos? Difícil ajudar o rapaz, sabe por quê? Porque a gente também não tem a mínima ideia do que a Panini vai fazer. É... Mas tanto assim, eu perdi o costume assim de acompanhar lançamento em banca diariamente, ir na banca diariamente, né? Então eu vou de quando em quando, uma semana, 15 dias, às vezes, pra fazer a rapa ali de uma vez, né? Por um lado, eu pego mais misturado ainda, porque saiu muita coisa, eu falo assim, tá, e cadê a lista? Como é que eu leio? Mas, não sei, você tendo a saga principal focada... Eu acho que os tainhos não chega a estar tão bagunçado assim não, viu? Em questão de lançamento. Tá melhor do que as antigas, né? Vingadores vs X-Men. Sinceramente, eu acho. É, Vingadores vs X-Men tava porque tava uma complicação só. Tanto que a gente cumpriu, né, o que a gente tinha prometido, que era fazer um checklist de leitura. Sim. Por matar o Thiago, é realmente a mesma situação que aconteceu com Vingadores vs X-Men. Eu não sei antecipadamente qual vai ser essa ordem de leitura. Antigamente a gente tinha mania, a gente já tava acostumado com aquela listagem, com aqueles quadradinhos, né, que dava a impressão, vou riscar eles. Outros tempos da Abril, né? Mas estamos na era Panini. E aí a gente tem que se adaptar de um novo jeito. Sim. Exclusivamente pra Infinito, eu vou te dar uma dica até a gente fazer esse checklist. E a gente só vai fazer esse checklist quando a gente tiver ideia do todo. Por enquanto não vai sair. Mas é o seguinte, pelo que eu andei sondando, sempre lê a saga principal primeiro. Sempre, se saiu naquele mês aquela revista do Infinito, lê a Infinito daquele mês. Eu sei que a Vingadores sai antes, mas segura a Vingadores, lê a Infinito do mês, e aí você lê a Vingadores do mês. Pelo que andei sondando, é só ela que tá andando antecipada. As outras revistas, elas até que estão seguindo mais ou menos uma ordem coerente. Agora tem um detalhe, tem algumas histórias que até mesmo na Marvel americana, ela se estendeu por duas, três edições e ela só acontecia no começo de Infinito. Por exemplo, é o caso de Poderosos Vingadores. Mas até lá, essa revista saiu do meio pro fim, ela não saiu realmente antes. Então, tem certas histórias que são as mais periféricas que você vai saber, olha, isso aconteceu antes de... Não vou soltar spoiler, mas antes de tal evento. E aí você vai direcionando e montando. Mas como as principais revistas são a saga por si, né, o Infinito, e a revista dos Vingadores, então segue isso que eu tô falando. Lê primeiro a saga, depois volta pra ler as Vingadores que saiu naquele mês. E as periféricas, acho que você dá pra acompanhar sem levar um grande spoiler, pelo menos essa impressão que dá. E outra coisa, né? Ele falou aqui do podcast, de mais informações sobre o Infinito. Tudo isso, a discussão sobre a saga em si, a gente prometeu um podcast, a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer quando a saga terminar. Inclusive, a gente vai aproveitar e fazer até uma continuação das informações que a gente deixou à parte aqui sobre Thanos, né? Deve estar saindo essa ascensão de Thanos aí, tá, nesse mês. E a gente vai aproveitar que ela é um pouco de prelúdio para a saga, né? Apesar de contar o passado de Thanos. E vai juntar com ela. Então esse podcast que a gente tá gravando hoje vai servir muito pra você entender Infinito. Afinal de contas, o Cosmo é extenso e tem muito podcast pra cobrir ele todo. É, vai ser demorar bastante. Segundo e-mail, esse aqui eu vou cansar. Vamos lá, deixa eu até instalar o esqueleto aqui. Veio direto de Recife. Só que não é meu conterrâneo não, que eu já conheço quem é essa figura, é o André Marques. Opa, grande André Marques, conheço também. Um abraço, André Marques. Olá, amigos do Inominata 66, acabei de escutar o podcast sobre o longa dos Guardiões da Galáxia. Mais um cast sensacional de vocês, como todos os outros. Vocês têm um olhar multidimensional sobre os quadrinhos e os filmes Marvel, o que sempre me faz aprender cada vez mais, não só sobre a Marvel, mas também ter o tom crítico certo para tudo que assisto ou leio, independente de ser Marvel ou qualquer outra coisa, além de me divertir bastante. Puxa, que emocionado. Opa. Agora. É. Eu não sabia que a gente era tanto assim, Marco. É, o sentimento de dever cumprido, né? E aí ele continua, gostaria de dizer que tive uma ótima sensação ao sair do cinema. Todo mundo teve, né? Opa. É. O filme, apesar de ser simples, mantém o formato da Marvel Studios, e mostra mais uma vez os quadrinhos não são nem de perto uma literatura infantil, e que podem, se estiverem em boas mãos, render excelentes adaptações cinematográficas. Para não ser repetitivo, vou colocar opiniões que não vi muita gente tendo até agora. Muitos falaram que a Gamora foi o personagem mais apagado do filme, e por isso não chamou muita atenção, e que apesar de ter a origem praticamente idêntica dos quadrinhos, sua personalidade foi muito diferente. Para mim ela foi a favorita, mesmo antes do Rocket e do Groot. que, ao meu ver, funcionaram juntos. Por ter um passado sombrio e um presente que foi mudado ao conhecer a equipe, que foi considerada como uma família por ela, uma bela humanização da personagem, que funciona junto com Peter Quill. Outro ponto interessante que quero comentar é a semelhança de estrutura do filme com os Vingadores. Temos um personagem que teve um grande acontecimento em sua vida, que o fez se tornar o que ele é hoje, que é um pegador e que tem um senso de humor bem visível, sendo até mais escrachado. Peter Quill, Tony Stark. Uma personagem feminina com um papel importante na trama, a Gamora e a Viúva Negra. O Groot, que em determinados momentos funciona como o Hulk, apesar de ter uma personalidade bem diferente. E o Drax, que de certa forma foi o Coulson, já que o seu chamado ao Ronan foi o que fez o vilão conseguir levar a joia do poder e o que realmente juntou a equipe, já que antes eles estavam apenas querendo vender a orbe e dividir a grana. Esses e outros fatores é o que faz o público geral gostar bastante desses filmes também. Quanto ao Cosmo, adoraria vê-lo falando com aquele sotaque russo, mas não foi dessa vez. E na cena pós-crédito, fiquei surpreendido ao ver tantas pessoas ainda na sala. Realmente o filme prendeu todos. E ao ver Howard, fiquei bastante feliz, apesar de já saber que ele iria aparecer, já que aqui em Portugal o filme só estreou no dia 7. Puxa vida, hein? Demorou, hein? E a turma ficou, hã? Mas foi bom ver que todos estavam curiosos para saber o que viria ali. Só lamento pelo Vigia, que no meio dessa bagaça toda não apareceu. Acho que já mataram um pobre nos cinemas e a Marvel vai revelar isso depois. Ha, ha, ha, ha, ha. Não, quem matou foi a Fox, meu amigo. Pois é, nem me fale. É isso aí, a Marvel Studios tem tudo para continuar dando certo por um bom tempo. Lamento pelo Homem-Aranha não estar nas mãos dela. Mesmo a Sony tendo melhorado no segundo filme, colocando Peter para enfrentar diversas situações da sua vida pessoal e de um herói ao mesmo tempo, superando tudo no final e voltando à ativa na cena com o Rhino e o garotinho, que deveria se chamar Tim. Essa é uma das características mais importantes do personagem. Sei que exagerei aqui, porra, nem ideia, cara. E olha que tem muito mais o que falar. Não, não, por favor. Mas esse filme merece. Realmente merece. Parabéns e continue com um ótimo trabalho. Bom, André, você levantou algumas questões realmente bem diferentes do que a maioria do pessoal tinha levantado quando a gente fez aquele mix de opiniões que sempre tem no final do podcast de filmes, né, Marcos? Sim, sim. Juntou, fez essa relação dos personagens com os Vingadores. Não vou dizer que concordo 100%, mas tem sua lógica, eu entendi seu segmento aí. Na verdade, são estereótipos, né? Claro que cada um deles ali são estereótipos, assim. Não é nem só correlacionando aos Vingadores, mas com estereótipos de heróis mesmo no geral. Então, e isso agrada bastante o público, né? A questão até da Gamora, tem que ver, falando em estereótipo, teve quem achou assim que ela ficou apagada, eu particularmente não achei. Mas teve quem achou, principalmente em comparação com os quadrinhos. Só que nos quadrinhos, tem que ver, até por ser outra mídia, tem o fator do peso visual da personagem. Perceba nos quadrinhos, quando ela surgiu, era aquele tipo de mulherão fatal que andava com as meias ali, né? Só o decote no umbigo e tal. É uma coisa que no cinema não ia, né? Não ia rolar. Então, o quadrinho tem aquela a questão da imagem estática, de você prestar atenção e você ler a imagem da personagem. O cinema já tem que ser uma coisa mais rápida, né? Então, não, pode ser que é justamente isso que o pessoal estranhou. É, né? Eu acho que ela teve realmente uma grande participação. Ela talvez não tenha sido, assim, aquela coisa violenta que muita gente esperava e tal. Se bem que, se a gente for fazer um retrospecto direitinho, essa questão de mulher mais fatal do universo, bababá, ela nem sempre teve com essa vertente, não. Na verdade, quando ela esteve na fase do Arlok, ela tava mansa pra caceta, né? Também, tem essa. O pessoal fala, é mais a fama mesmo da mulher mais perigosa, mas não chega tanto assim, não, viu? Ela é bem mais humana do que se pensa. É, na fase das duas aniquilações, realmente, ela mostrou porque era assim, né? Enfim, de qualquer jeito, teve boas cenas de ações com a atriz. Eu achei que, digamos assim, é difícil porque tá competindo com outros quatro que, digamos assim, foram muito bem estruturados, né? É, mas segurou bem, né? Estamos, então, fechando aqui nossa leitura de e-mails. Temos o link lá em cima, no site. Só é clicar lá, pertinho no menu vermelho, contato. Digitar, não esquece o e-mail. Ou, se você quiser mandar um e-mail diretamente pra gente, tem aí nominata@marvel66.com. Mais alguma coisa, seu Marcos Dac? Enquanto só, meu amigo. Então, vamos lá. Eu vou ali no canto, qualquer coisa fala que Thanos ali falando com vocês. Tá? Ai, meu Deus. Podre. Vamos começar então a falar sobre a origem criativa do personagem, né? Porque tem muita gente que coça a orelha assim, velho, esse Thanos aí, ele lembra um outro personagem da DC, né? É meio que inevitável. Bom, é e não é, né? A gente vai ter que remeter algumas discussões do seu criador, Jim Starlin. O Thanos, bom, em entrevistas, né, a gente deu uma pesquisada rápida, mas bate o olho em algumas que ele deu, assim, que marcou bem. Uma delas foi que ele, digamos assim, veio com esse personagem durante um tempo que ele tava estudando pro colégio militar e teve toda a ideia de criar Thanos e Drax o Destruidor. Mas ele não sabia onde colocar esses personagens, né? Então, veio que a melhor revista para colocar isso seria o Homem de Ferro. Então ele foi lá, deu uma conversadinha com o Roy Thomas, explicou aí, o personagem vai ser desse jeito e tal. E aí o Roy Thomas falou, tá, gostei, mas agora nos desenhos aí, dá uma engordadinha nesse personagem que magrinho ele não convence ninguém. Então a gente sabe que ele deu umas mexidas assim na criação do Thanos, né? Só que ainda ficou aquela dúvida, pô, mesmo na origem sendo um pouco diferente, ele ainda lembra mesmo um personagem da DC. Eu preciso dizer quem é, né? Não, né? Tipo, seria o Darkseid, né? Que é um personagem que foi criado pelo Jack Kirby para os Novos Deuses. E mais pra frente, o Starlin confirmou que ele tem uma certa veia ali dos Novos Deuses. Mas pra começar mesmo, a grande inspiração dele não foi o Darkseid. Por incrível que pareça, ele disse que a inspiração completa do personagem era o Metron. Tanto que o Metron nos Novos Deuses tem aquele lance de sair andando numa cadeirinha flutuante, essas coisas, né? Só que aí, quando o Roy Thomas chegou pra ele e falou assim, dá uma engordadinha no personagem, bota ele pra comer bife. Com essas palavras que o Stark falou, né? Bota pra ele comer uma carnezinha aí. Aí é que ele engordou um pouco mais, e aí fisicamente ele começou a aparentar mais seu Darkseid, só que com um pouco de Metron. Agora a personalidade dele é muito mais pra Darkseid, né, Marcos? Sim. É bem parecido. A parte do Metron é mais no visual. Não só pela cadeirinha, mas até a questão daquele visual cheio de uniforme cheio de formas geométricas que tinha o Metron, que era bem coisa do Jack Kirby. Tem bastantes elementos disso no uniforme, no visual do Thanos também. Essa entrevista, essa declaração dele aí meio que confirmou que todo mundo viu, né? Porque até o enredo da história das primeiras aparições do Darkseid mesmo, você, Darkseid, tá vendo? Do Thanos, você vê como é parecido, né? A gente vai trocar muito. Vai trocar bastante. Até as primeiras aparições do Thanos, era aquele negócio, ele meio que aparecia nos bastidores, numa televisãozinha, controlando ali um vilão ou outro secundário, coisa que o Darkseid também, quando o Jack Kirby criou, era assim, ele controlava o submundo, aparecia numa televisãozinha e tal, e ele controlando as coisas por trás. É muito parecido também, nesse sentido. Depois que ele foi desenvolvendo mais, a pedra fundamental mesmo para a criação do personagem, acho que ele meio que fez assim, não vou fazer assim, inspirado mesmo no Darkseid e no Metron. Aí depois ele foi desenvolvendo com o tempo, dando mais personalidade para ele. A primeira história em que ele apareceu, a gente até já comentou sobre ela aqui no podcast sobre a origem dos Guardiões, que foi justamente a revista do Homem de Ferro 55. Traz também a primeira aparição do Drax, o Destruidor. Então surgiu um vilão com seu maior arqui-inimigo ali no mesmo edição, né? E digamos assim, foi um meio de encaixar ali na revista, porque acho que das que estavam vigentes ali, o Homem de Ferro era a revista mais parecida ou mais viável dele ter uma aventura fora da Terra, né? Já que ele é um Vingador que mexe com tecnologia e por aí vai. Então, meio que é uma revista que surge do nada, né? Você vê que naquela época as histórias da Marvel eram sempre assim, né? Elas começavam do nada e terminavam do nada, todo mundo esquecia a história do vilão. Curiosamente, na mesma revista ele dá uma breve explicação sobre os Eternos, no caso a variação Eternos de Titã, né, que é aquela lua de Saturno, que de alguma maneira é aparentado também com os Eternos da Terra. Eu não sei qual é, onde que ponto se divergiram ou não, ou como chegou isso aí, não. Segundo a cronologia do que o Dista ali colocou na história do Capitão Marvel, teve lá no início lá da época dos deuses, ainda da mitologia grega da Marvel, Cronos, pai dos Zeus, começou uma guerra contra o pai dele, que era Uranos, que era o primeiro rei dos deuses dos gregos. Esse Uranos foi deposto e foi exilado no planeta Urano. E o Cronos era um cara extremamente pacifista, que prometeu nunca mais entrar em nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de brigas. Só que teve dois filhos, teve vários filhos, só que entre dois deles, um que agora eu esqueci o nome, era tão pacifista quanto ele, enquanto o outro era mais belicoso. O mais belicoso era Zeus. O outro era o mentor. Era o mentor. Sim. Aí, uma vez, Cronos, ele era meio cientista e ele teve... fez um, teve um acidente em que ele acabou se mesclando com a eternidade, acabou se tornando um ser imaterial mega poderoso, e com isso ele acabou abandonando o Olimpo. Aí o Zeus, o seu, acabou se tornando o novo rei dos deuses e expulsou aquele que se tornou o mentor. O mentor ficou vagando pelo sistema solar sem saber para onde ir, enquanto encontrou a lua de Titã, que estava semi-destruída, só tinha sobrado uma mulher viva dentro de toda a civilização. Aí ele se apaixonou por ela e eles juntos se casaram e reconstruíram toda a civilização de Titã. Essa mulher é a Suissan. Suissan. Que é a mãe que, quase não aparece nas histórias, que ela já aparece como morta mesmo, do Thanos e do seu irmão, que é o Eros, que muita gente conhece como Star Fox, já foi um Vingador, inclusive. Tudo isso que o Paulo já contou, você pode ler recentemente aqui no Brasil, se você comprar a coleção histórica dos Vingadores Nova. Que acho que na primeira edição, né, que tem as histórias do Capitão Marvel, vai ter essa explicação. Curiosamente, nessa primeira história do Homem de Ferro, na primeira coloração, eu sei que depois em outras edições eles corrigiram isso, todos os Eternos eram meio roxinho. Ou seja, não tinha essa diferença do Thanos pro Mentor e pro Star Fox, não. Depois, é claro que fizeram essa diferença, né, e até quiserem nos explicar mais porque Thanos era tão diferente dos demais, né? Diz que ele tinha uma síndrome dos Deviantes. Deviantes são os inimigos dos Eternos, né? É, a raça, digamos, a raça defeituosa dos Eternos. É, a raça defeituosa. Então ele, meio cá, meio lá, né? Ele é Eterno, mas ele tem um pouco de Deviante. Inclusive explicaria muito dessa sua ânsia por destruição, por tudo que é distorcido. E o visual também. Isso, o visual, né? Que é bem diferente. Ele parece um Skrull roxo. Quando o Stalin pensou na criação, ele criou o Eros, que é o Star Fox, e o Thanos. Ele baseou esse nome no nome Thanatos, aquele deus grego da... que é seria um arauto da morte. Sim, toda a criação dos Eternos aí, você pode ver que tem alguma referência com os deuses gregos, tanto que Eros seria o amor, né, seria o cara do bem. Sim. E o Thanatos seria a versão da morte, né? Mas é assim, mas seriam meros referências, é como se os Eternos tivessem inspirados os deuses gregos. Se bem que na Marvel os deuses gregos existem também, então cai por terra essa teoria minha. Mas seria isso. O lance todo é o seguinte: o Thanos, ele é realmente, por ser diferente, por até ser preterido pelo pai, já que o Star Fox era a todo momento o possível herdeiro do trono de Titã, e era o cara mais bonito, era o cara que era galanteador, que conquistava todas as mulheres, enfim, ele seguiu para um outro lado diferente. Ele começou a querer se apaixonar pela tudo que era grotesco, ruim, ter esse amor platônico pela morte, e começou a praticar ciência obscura, magia negra, né? Ele começou a se envolver com tudo que era deturpado. Eu não cheguei a ler, mas a Panini vai lançar, inclusive, essa minissérie agora, né? A Ascensão de Thanos, que explicaria um pouco mais de por que Thanos é desse jeito. E todas essas confusões iniciais, porque você vê que ele foi, digamos, criando essa obsessão por matar as pessoas, por destruir. E com o tempo a gente vai ver, né, no decorrer das histórias, que ele começa a ter uma mente que se define como niilista, né? Inclusive ele vai fundar essa tal seita niilista, ou todos os seguidores dele, né? Por diferentes raças que seja Skrull, seja Kree, seja, sei lá, vindo de qualquer outro lugar, todos que preferem essa obsessão niilista se tornam, digamos assim, os capachos dele, né? Os servos dele. Ele meio que, apesar de não ser verdadeiramente uma religião, ele meio que cria uma religião, né? É que o Thanos, quando era adolescente, ele escutava muito Nick Cave, Radiohead, todo esse jeito. Eu acho que não é que ele tivesse obsessão em sair matando as pessoas. Eu acho que desde essa época ele já era apaixonado pela morte. Porque a grande verdade é que, ser sincero contigo, somente nessa parte da trilogia do infinito mais na frente, a impressão que eu fiquei é que ele é o capacho da morte. A verdade é essa. Ele tem, se você olhar direitinho, o Thanos tem uma carência por amor. Então, por isso que eu digo assim, na carência de um amor, seja paterno, fraterno, entre uma esposa de verdade, ele optou pelo oposto disso. Então ele criou essa obsessão platônica, e eu não sei se ter amor pela morte, pra mim tudo que isso que o Starling coloca é simbólico, apesar de a morte aparecer toda vez como, digamos assim, uma mulher mesmo, e ele ter essa tara por ela, é simbólico, porque, como mais uma vez, eu não li ainda, mas essa Thanos, a Ascensão de Thanos, parece que explica que inclusive ele começa a ter essas visões da morte. simbolicamente, ou a gente pode interpretar até que seja literalmente, dependendo de como você lê a revista, ela é quem estimula ele a praticar essas ciências obscuras, essa religião corrompida, essas práticas místicas corrompidas e por aí vai. É que não dá pra saber, né? A morte nunca, pelo menos assim, né? no que eu tava lendo, que eu consegui ler, a morte quase nunca se manifesta diretamente com ele, né? Manifesta. O que ela faz não, é que ela não, nunca fala com ele. Ela faz um olharzinho assim e vira, sabe? Porra, que merda é essa? O que você tá fazendo? Ela é meio que a versão do Raio Negro pra ele, né? Então... Ele tem que interpretar o que ela tá fazendo. Só em Thanos Samaritano que a morte se manifesta pra ele. Tem algum momento que ela fala pra ele, ela conversa com ele. Ao falar com ele, ele se admira, assim, nossa, você falou diretamente a mim. Outra coisa que eu percebo muito é o seguinte, toda vez que há uma referência à morte com o Thanos, você não dá pra saber se as outras pessoas estão vendo a morte. É mais como se ele tivesse vendo e os outros não. Mais ou menos. Um Desafio Infinito, todo mundo tava vendo a morte do lado dele. Inclusive, ela até salvou Eros e Eros fica admirado dizendo, ela tá com muita raiva dele mesmo. Sim. Não é toda edição, mas o começo, pelo menos, dá dessa coisa meio subtendida e por aí vai. Ela aparece, mas é como se fosse um espírito, cara. Não é um corpo físico. Não dá pra ter essa mesma relação que a gente imagina, ele tá se apaixonando pela morte como se apaixonando por uma mulher. Não é bem nenhuma mulher, né? Toda vez que eu vejo isso, eu tento interpretar pelo lado físico, mas também pelo lado simbólico. Essa que eu acho que é a principal diferença da personalidade dele para do Darkseid. O Darkseid, ele já é um deus estabelecido. Ele já é onipotente, né? Por si só. Ele já é praticamente uma entidade multiversal no universo, no multiverso desse comic, certo? Uhum. O Thanos não. O Thanos, ele, como até acho que o próprio Mephisto diz, ele pode até ter o poder absoluto com ele, mas ele ainda é um mortal em espírito, em pensamento. Ele sempre é aquele cara que tá tentando subir de nível, mas no âmago dele, ele ainda é uma pessoa, entre aspas, comum. Não chega a ser o nível de entidades cósmicas. Tanto é que muitas das entidades cósmicas, quando ele tá por baixo, chamam ele de... fica snobando ele de tudo quanto é jeito. Ele quase... essa é a questão. Toda a obsessão dele é como se ele quisesse realmente se tornar uma entidade cósmica pra se igualar à morte e ficar do lado dela. O problema é que ele nunca consegue, ele consegue um nível de poder tão grande que ela se torna escrava dele e ela odeia isso. Como aconteceu no Desafio Infinito. Sim, muitas coisas pra agradar a morte, toda vez que ela fica contente, né, nem sempre porque ele pratica o mal, às vezes é porque ele pratica o bem. A gente vai ver mais pra frente, mas, por exemplo, em Marvel The End, uma das coisas que mais faz ela mais ficar feliz é porque ele conseguiu, ressuscitou todo mundo mais uma vez, né, acho que ele, umas 3, 4 vezes que ele faz isso, ele ressuscita todo mundo mais uma vez, só que ele garante que dessa vez que as vidas sejam realmente... importante, porque dessa vez a morte será única, será de uma vez só, porque já tava virando oba-oba na Marvel, né? Tava virando? Voltou, né? Mas... sempre foi oba-oba, né? Por algum momento tinha Stark que teve boas intenções de mudar, né? I will bathe Starways in your blood. Bom, então a gente teve, digamos assim, essa seria basicamente a origem do personagem. E a gente agora vai fazer uma linha do tempo sobre as principais histórias, as principais sagas em que ele esteve envolvido, né? O Marcos comentou aí que ele sempre, nas primeiras histórias, mal aparecia, era sempre através de um subalterno, coisa desse tipo. São uma característica que o Thanos está tendo, inclusive, nos cinemas, né? E ele teve essa primeira aventura inicial para introduzir ele mesmo em Homem de Ferro. E aí ele pula direto para as edições do Capitão Marvel, que acaba se tornando o grande arqui-inimigo dele histórico, né? Cara, a história do Capitão Marvel... assim, na verdade, não dá para falar direito, é isso aí. Porque a história do Capitão Marvel, do Thanos e do Jim Starlin com esses dois. Porque o Capitão Marvel tava sendo... começou com aquelas histórias genéricas de super-herói, do soldado Kree Porrador, que fica trocando de lugar com o Steve Jones. Aí o... quando o Jim Starlin entrou na história, que ele começou como desenhista, depois passou pro roteiro, aí a história mudou completamente, porque ele começou uma trama que tinham vários vilões indo atrás do Capitão Marvel, porque estavam querendo pegar ele de alguma maneira, tinha uma conspiração com Skrulls e sei lá mais o que, e Baduns aparecendo. Aí até que chega no clímax, ele finalmente é pego no descansado e exausto, ele é capturado. E aparece quem era o cara que tava por trás de tudo, que era o Thanos. E aparece o Thanos do lado uma senhora misteriosa num véu negro, que ele não passa sempre edições e edições sem se comentar quem era ela, o que ela tá fazendo lá. Então os caras vão, pegam ele e sempre direto pensando que tinha alguma coisa a ver com ele, com o Capitão Marvel, alguma informação que ele tinha, mas na verdade estavam atrás do Rick Jones, porque o Rick Jones era o único que sabia a localização do artefato hiperpoderoso que a Inteligência Suprema tinha colocado na cabeça dele durante a Guerra de Kree Skrull, que era o Cubo Cósmico. Com isso, o Thanos e essa senhora misteriosa vão atrás do Cubo Cósmico, enquanto o Capitão Marvel consegue fugir lá dos seus captores e consegue chegar no subterrâneo de Titã, onde ele é resgatado pelo Mentor e o Eros. Então, os dois contam contam toda a história da origem do Thanos e contam como é que o Thanos conseguiu conquistar toda a Titã e estava destruindo ela praticamente. Nisso, os três juntos, só sobraram os três para resgatar a Titã, conseguem destruir lá os vilões que estavam no comando e o Capitão Marvel volta para a Terra. No que ele volta para a Terra, ele vai atrás dos Vingadores e aparece um vilão que vai derrotando os Vingadores um por um, inclusive o próprio Capitão Marvel. E aí que começa a das grandes sacadas do Jim Starlin no Capitão Marvel, porque em dado momento ele é pego por uma entidade chamada Eon, o Capitão Marvel é levado para outro lado do universo enquanto o Rick Jones fica preso sobre escombros. E essa entidade conta para ele que ela estava esperando ele há mais de 8 bilhões de anos, porque ele tinha sido um dos escolhidos para receber um poder capaz de derrotar o Thanos. Que o Thanos não era para ser uma pessoa para ser derrotada na base da porrada, e sim na sabedoria. Demorou, hein, Capitão Marvel? só salientando o seguinte, o Eon é o mesmo Eon que depois dá o mesmo poder pro Quasar, tá? Que esse poder que o Capitão Marvel ganhou foi justamente o de ser o protetor do universo. É, que era a consciência cósmica. E com isso, na verdade, o Capitão Marvel tinha que fazer uma escolha, porque pra ele ganhar a consciência cósmica, ele teria que matar o guerreiro que existe dentro dele mesmo. Ele tinha que ver que a guerra era a última, a violência era o último recurso que só podia ser usado quando não tivesse mais nenhum outro, e só o suficiente para se resolver a situação o mais rápido possível. Ou seja, ele se tornou praticamente uma pessoa pacifista e ganhou novos poderes. Inclusive, ele se tornou um Super Saiyajin. O cabelo dele passou de branco para ouro. Ai, e ele passou a ter o poder de conseguir se ver sem se olhar no espelho, já que ele percebeu isso sem ter um espelho por perto. Tá, agora você esqueceu do detalhe, né? Ganhou o poder pra ficar o cabelo louro, mas antes o cabelo dele era prata, né? O Rick Jones chamava ele de Silver Hair, né? Também todos os poderes malucos, que quando ele passou a voar, agora brilhava o rastro do caminho dele, por aí vai. Super Saiyajin, né? Enfim. É, aí ele voltou pra Terra. Também um lance meio parecido com o do Eternidade, né? Tipo assim, quando ele usava os poderes da consciência cósmica, né? Assim, consciência cósmica eu acho um nome meio errado, né? É como se tivesse uma afinidade com o cosmos, e ele fica feito eternidade, parte do rosto dele parece ser o universo. Pois é, justamente. E teve até um post que você tinha comentado que pode ter sido até uma inspiração para a história do Cancerverso, porque ele tinha que enfrentar inimigos interiores dele mesmo para chegar nesse poder, e o último era o lado negro dele mesmo, o lado selvagem, primitivo e guerreiro dele mesmo. Sim, eu falei isso, né? Na verdade, eu comentei isso no Facebook. Você vê que o Eon, quando sai testando ele confronta uma versão do mal dele, maligna, né? Que ele chama de a Cancerous Version, né? Uma versão cancerosa, né? E aí, acho que ele nem imaginava isso, ou o pessoal que criou o Thanos Interativo, acho que nem imaginava também, bateu com essa história inicial do Jim Starlin, né? Ou então os caras são tão bons quanto Morrison, só não tem market suficiente pra fazer isso. Na verdade a gente vai ver com, digamos assim, referências assim que o roteirista pega assim no ato, né? São muitas, se a gente for ler as histórias. Pô, eu tava lendo isso e bateu com isso que acontece quase 40 anos depois, pois é, acontece. Enquanto ele tava se tornando um ser melhor, que agora ele tava até mais poderoso e mais sábio e mais inteligente, Thanos conseguiu pegar o poder do Cubo Cósmico, ele passou a ter poderes infinitos, e o que ele fez? Ficou esperando a história andar, basicamente. Porque agora ele passou a ser aquele cara que mandava os capangas invadirem, e quando o capanga fracassava, ele usava o poder dele pra matar o capanga à distância. Era foram bem umas 5, 6 edições nisso, com crossover com o Homem de Ferro, com o Demolidor. Eu, sinceramente, só não entendi por que o Thanos, se ele tinha, se era tão fácil pra ele matar o Capanga, tá? Por que não matar o herói que tava do lado também? Era, assim, tirando esse pequeno detalhe fraco, aí a história... continuou, assim, a história continuou, e entrou na história o Demolidor, a Viúva Negra, que foi na história do Demolidor que apareceu a Serpente na Lua, o Drax voltou e todo mundo se juntou justamente com os Vingadores pra tentar descobrir o que fazer com o Thanos. Só que nisso o Thanos já tava com poderes, ele finalmente cometeu um ato inteligente que ele pegou os heróis que tinham alguma coisa a ver com ele, que era o Capitão Marvel, o Homem de Ferro, o Drax da Serpente da Lua, trouxe pra Titã e prendeu ele. Né? Ah, não era os inventores, já tava lá. Já estavam presos, desde que ele pegou o Cósmico. Aí estavam lá presos, e nisso o Capitão Marvel conseguiu se libertar por causa que o Rick Jones trocou de lugar com o Rick Jones. Aí foi uma daquelas competições pra ver quem chegava no Isaac, e todo mundo foi caindo um a um, até sobrar só o Capitão Marvel. Nisso, ele troca de lugar com o Rick Jones pra poder sobreviver, e o Isaac manda ele pra Terra. Aí na Terra o Rick Jones tem a ideia de que enquanto os Vingadores estão defendendo a Terra do ataque do exército do Thanos, ele chama o Thanos pra porrada, porque o Thanos tinha usado o poder dele pra se tornar um com o universo também, e prendeu o Cronos. Cronos era uma entidade cósmica que tava presa, assim, sem poder se mexer, por aí vai. Aí, como o Thanos passou a voltar a ter um corpo físico, o Capitão Marvel foi partir pra porrada contra ele, mas o Thanos, mesmo nível normal, já era muito mais poderoso que o Capitão Marvel. Ele apanhou feito condenado. Nisso, o Capitão Marvel usou a inteligência e o Thanos voltou pro nível cósmico, enquanto tinha deixado o cubo cósmico a solto. Aí quando o Thanos finalmente pensou em matar o Capitão Marvel, ele simplesmente conseguiu a tempo destruir o cubo cósmico e o Thanos supostamente deixou de existir. Ninguém soube naquela hora o que aconteceu com ele. A história é extremamente boa. Eu só não gostei desse final porque foi duas páginas explicando. Aconteceu isso com fulano, isso com Beltrano, isso com Cicrano. Só isso que eu achei fraco, mas a história é extremamente empolgante. Foi... Eu gosto dessas histórias que o Jim Starlin deu um ar assim, meio até, digamos assim, teatral a coisa, né? Desde que o Marvel se tornou o que ele é, digamos assim, depois de ter ganhado a consciência cósmica, você vê que tem sempre uma referenciazinha meio filosófica, subjetiva, que dá um ar diferente às coisas, entendeu? E essa coisa do cubo cósmico mesmo, apesar de ter sido assim, resolvido de um jeito fácil, mas boa parte das grandes histórias da Marvel acaba sendo resolvido com a flecha do Gavião Arqueiro e por aí vai, ela também foi empolgante, assim, porque o estilo narrativo do Jim Starlin também como desenhista, deu um diferencial na época. Ele, digamos assim, coloca quadro a quadro o Thanos percebendo o que o Marvel ia fazer, o Marvel envelhecendo rapidamente, né, se deteriorando pra chegar no cubo cósmico e dar um golpe de karatê pra destruir o cubo cósmico. Mas mesmo assim, mesmo tendo essas coisas assim surreais, né? É um clima completamente inovador e que quebra o que existia na época. É tanto que o Jim Starlin é um dos referenciados nesse livro aqui que a Martins Fontes até lançou recentemente aí sobre quadrinhos, né? Sobre a história das histórias em quadrinhos. Sendo sincero contigo, tirando essas duas últimas páginas, depois que o Thanos é derrotado, que essa a tua descrição realmente eu achei épico, a forma como o cara é derrotado, eu só não gostei mesmo foi do epílogo, que eu senti falta de mais explicações do que aconteceu depois. Mas essa história em si, eu vou ser sério contigo, eu passei a ser fã do Capitão Marvel depois disso aí, cara. Deve ter sido um divisor de águas pro personagem mesmo, praticamente, essa saga aí. Porque foi muito bom, muito bem escrito, você passa a se importar com os dois personagens, tanto ele como o Rick. Apesar do Thanos, em determinado momento, parecer aquele vilão idiota que mata os capangas em vez de matar os heróis, o Thanos também parece um vilão muito bom. Uma ameaça, assim, que você não consegue ver como ser derrotada. Mas, assim, tipo, cara, é aquela história 99% perfeita. Só não foi por causa das duas últimas páginas. Nessas histórias, curiosamente, teve uma série de introduções de personagens. Introduções e participações de personagens e vilões que ficam marcantes na história dos Vingadores depois, né? Uma delas é um capacho do Thanos, né? Que é o controlador, que é esse que o Paulo até comentou, que derrota praticamente todos os Vingadores, usando apenas disquinhos que controlam os Vingadores, né? Colocando na nuca dele. Até eu lembro que quando tava surgindo o filme dos Guardiões da Galáxia, muita gente achou que o vilão do filme seria ele, porque na época tava em dúvida se seria colecionador ou controlador, né? Tava um boato muito grande. E aí a gente vê, você falou aí de Skrulls, né? Além do Super Skrull, outro Skrull que é bem marcante, que aparece depois nas sagas cósmicas, é o Peibok. E aí aparece, tipo assim, além do Homem de Ferro, tem um, meio que um Tain, um coisa, né? Que é, ele praticamente é o único do Quarteto Fantástico que dá de cara com o Thanos por muito tempo, né? Porque o Thanos, apesar de ser um grande vilão da Marvel, ele quase não teve confronto nenhum direto com o Quarteto Fantástico, né? Posso só fazer uma pergunta? Essas duas edições do Tain, do Coisa, era um, tipo uma revista do Coisa com sempre encontrando um herói, tipo... É tipo Marvel 2-in-1, né? Foi assim que aconteceu com o Guardiões da Galáxia e por aí vai. O Coisa, digamos assim, era um dos personagens preferidos aí da galera na época. Mesmo porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas o Coisa da Hanna-Barbera, né, ele ganhou um desenho próprio, acho que foi nessa época, né? É, por aí. Nessa época, anos 70, né? É, ele era um personagem que tinha uma certa fama, né? Até o Paulo citou aí a questão do Capitão Marvel ter ficado melhor. Realmente, esse Capitão Marvel que surgiu depois dessa fase é o Capitão Marvel que a galera gosta, né? E até mesmo o desenvolvimento do Thanos, tal, dos outros personagens, isso se chama Jim Starlin, né? O cara viajava como ninguém, em saga cósmica, em conceitos filosóficos, e tudo que ele colocava à mão, sabe, mais pra frente eu vou falar pra isso, ele vai transformando, ele vai desenvolvendo do jeito dele ali, interligando, fazendo um Starlin inverso ali pra ele. Tá? Por sinal, né, mais pra frente você não vai falar só aqui no podcast, mas já está, vou até gravar isso aí, já está sendo contratado pra falar sobre as histórias do Capitão Marvel no site, né? Lembre-se. Sim, sim. Nós temos um acordo, Marcos. Os Marvel. É. Cara, é isso aí que colocaram, né? Tem um bom desenvolvimento, é uma história muito bacana mesmo. Sim, é uma boa. Assim, você sabe que o Thanos, você sabe que o vilão vai ser derrotado. Você sempre, quando você começa a ler uma história de super-herói, normalmente você já parte assim, não, o vilão vai ser derrotado. O interessante é ver como isso vai acontecer. E, pô, essa história é mais ou menos isso. Você tem uma baita história de épica, de tal, pra derrotar esse vilão, né? Esse ponto aí, o Jim Starlin realmente é muito bom mesmo. Aliás, todas as sagas que eu peguei ali e tal, deu uma coisa, que ter a mão do Jim Starlin é coisa fina mesmo. We can appreciate the truest expression of my love. Annihilation of everything that is. Passando essa fase, quem comprar o segundo volume da coleção histórica dos Vingadores Nova que tá saindo aí vai topar com Thanos mais uma vez. Porque ele aparece justamente em uma saga envolvendo um outro personagem cósmico que, digamos assim, se tornou tão querido quanto Capitão Marvel e quanto o próprio vilão Thanos pra quem acompanhava as histórias de Jim Starlin, que é o Adam Warlock. A única coisa que aí, infelizmente, eu achei que dessa biblioteca, essa coleção histórica nova teve um problema, é que ele não pega as primeiras histórias que explicam um pouco como os heróis acabaram caindo naquela situação à mercê do Magus, que é o vilão desse arco. Mas, claro, isso também é um erro que se repete no encadernado americano, que é Avengers vs Thanos, que meio que só quis resumir as histórias do Titã Louco, né? E aí, como ele só aparece a partir desse momento nas histórias, me cortaram toda a explicação de quem é mesmo o Magus. Mas neste podcast está aqui o nosso querido Marcos Dark, que é nossa enciclopédia viva, e tá aí para justamente explicar direitinho essa história. O Jim Starlin é aquele tipo de autor que tudo, ele parece um buraco negro dentro da editora. Tudo que vai convergindo para ele vai transformando, né? E ele não poderia deixar de fazer esse tipo de coisa com Adam Warlock. O Adam Warlock é uma espécie de carne moída dos personagens de quadrinhos. Por quê? Porque ele é um golem de carne que foi criado. É mais ou menos, é uma linguiça aquilo ali. Assim como tem moedor de carne, o Warlock tinha um conceito de quadrinho, colocaram no moedor de conceito e foi transformando em outra coisa pra ver se ia. E tentavam empurrar ele, e até que tava indo legal. Porque o Warlock surgiu, na verdade, na época do quem criou ele foi o Jack Kirby, como cientistas que criaram um homem artificial, um homem perfeito, né? Só que perfeito demais, que ele descobriu que os cientistas tinham ambições nada puras e exterminou os próprios cientistas e foi embora para o espaço. Era chamado de ele, não era chamado Warlock. Aí, resumidamente, assim, foi um personagem que era aquela história de um conto só, mas O próprio Jack Kirby aproveitou ele mais tarde, já que ele tinha ido embora pro espaço, ele tava aí dando bandeira. Aproveitou ele mais tarde numa história com o Thor, fez ele se encontrar com o Alto Evolucionário, que meio que adotou ele, assim. Deu um rumo pra ele. O Alto Evolucionário criou a Contra Terra, que é um planeta Terra do outro lado do Sol. E o Adam Warlock virou meio que o protetor desse planeta, porque é o seguinte, a ideia do Alto Evolucionário é criar um planeta Terra perfeito, assim, que não tivesse guerra. Mas ele deu literalmente deu uma cochilada, e um personagem chamado... Eu achava mais legal o nome Homem Besta. Era Homem Fera, né? Mas Homem Besta é mais legal. Então, o Homem Besta... Vale ressaltar o seguinte, para o Alto Evolucionário, que era um mega cientista lá... Se você olhar, ele é a versão do Senhor Sinistro dos Vingadores, a verdade é essa. Sim. Né? E, convenientemente, a Terra que ele criou, ela sempre está 180 graus em direção à nossa Terra. Ou seja, nunca você vai ver a Terra. Ela sempre está se escondendo atrás do Sol pra gente. Sempre vai estar eclipsada pelo Sol. É, e ela é um tipo laboratório do cara. Tudo bem que ele falou que criou pra não, digamos assim, não ter guerra, mas o filho da puta, na verdade, é tão louco que foi que o Dr. Morro, né? É, aquilo ali é o Minecraft do Alto Evolucionário contra a Terra. Então, o Adam Warlock foi pra lá. Como esse Homem Besta aí, ele desandou o caldo da Contra-Terra, assim, uma coisa, um lugar que era para ter paz, acabou sendo um lugar até um pouco mais sinistro, mais violento do que a Terra nossa normal. E o pior, não tinha super-heróis. Por isso que o Adam Warlock foi pra lá com um presentinho na testa. Uma benção do personagem, que é o que a gente conhece hoje como Gema do Infinito, uma das, né, pra ele lá. Nesse período, o Warlock teve até um título próprio, né, ele praticamente virou um personagem, assim, que ele levantava muito a bandeira do pacifismo, apesar dele... E quem é que escrevia as histórias antes do Jim? Antes do Jim, se eu não me engano, era o Mike Friedrich, eu sei que os desenhos eram do Jim Kane. Certo. Mas quem deu mais formato pra ele mesmo, assim, até em questão de roteiro pitaco, foi o próprio Jim Kane, né? E era um personagem que fazia muito a linha filosófica, assim, contra a guerra, né? Apesar que o nome Warlock, né? Apesar que é mais como mago e tal, mas era meio que um jogo de palavras ali, como se fosse Warlord, Senhor da Guerra. A ideia também era essa. Ele é Senhor da Guerra, mas contra a guerra. Ele tentava acabar com a guerra e tinha aquela linha meio parecida com o Serviço Prateado. Por mais que ele tentasse arrumar as coisas, às vezes ele se deparava com a ignorância humana e entra ali. Só pra dar uma correçãozinha aqui, eu não sei se ele que escreveu as histórias, mas quem recriou ele, a partir depois daquela fase do ele, né, foi o Roy Thomas, tá? Roy Thomas, isso, exatamente. O Mike Friedrich veio mais pra frente. Quando o Jim Starlin também. E depois disso, durante 5, 6 edições da revista do Warlock, ele meio que deu um jeito nessa Contra a Terra aí, deixou ela meio que nos eixos, né? E partiu de novo pro espaço. Assim, vou procurar meu rumo, porque aqui também não é meu lugar, e saia por aí, né? Nesse saia por aí, ele se deparou com quem? Jim Starlin, no meio do caminho. Eita! Catou o personagem e virou ele de ponta cabeça. Jim Starlin logo de cara deu um vilão pra ele, um vilão que se tornaria, digamos... Veio com cara de arquivilão dele, chamado Magus, né? O Magus é o personagem... com o penteado mais legal da história da Marvel. Você procura a imagem dele. Um Black Power, cara. Não, Black Power é prateado. Cara, não tem pra ninguém, cara. Não tem pra ninguém. Se vocês reclamavam do penteado do Harry Osborn, vocês não viram o cabeleireiro do Magus. É maravilhoso, maravilhoso. E depois veio aquelas viagens, o Jim Starlin pegou esse personagem e falou assim, bom, esse personagem ninguém vai querer mesmo, vai ficar vagando pra lá e pra cá, vou virar ele de ponta cabeça. O Magus nada mais era, olha só, era viajeira, nada mais era do que o próprio Adam Warlock do futuro. Ou seja, era um vilão imbatível, porque tudo que o Warlock que estava no presente fazia, o futuro dele sabia que ele ia fazer, então é impossível de derrotar, né? Então, praticamente é um cara que não tinha como derrubar. E quem queria derrubar o Magus era nosso amiguinho Thanos, que desde a última saga ficou lá, a nave foi recolhida pela própria nave dele, se recuperou, mas agora viu no Magus um grande empecilho, tinha que derrubar ele também. E aqui entra só um parênteses para explicar, né? O Paulo tinha comentado que quando bateu no cubo cósmico, O Thanos aparecia, você não sabia o que tinha acontecido. Realmente, foi bem conveniente, né? Tipo assim, o vilão já foi destruído, acabou, onde estava ele. Pra, digamos, pra gente, né? A partir do momento que Jim Starlin reassume, ou seja, já que ele matou, ele ressuscita. Ele ficou vagando no cosmo. Aí, como tinha aquela nave dele, que mais pra frente a gente descobre que o nome dela é a Arca, né? Ela foi programada pra que, digamos assim, ela conseguisse recuperar o Thanos em algum momento que ele tivesse fraco ou derrotado. E aí, digamos assim, quase prestes a morrer, a nave aparece, recolecta ele e, digamos assim, ele leva um tempo, mas ele se recompõe, né? Tanto que na saga anterior derrotaram ele, mas não tinha corpo, né? Então, a desculpa perfeita. Quando tem a Marvel ressuscita, imagina quando não tem, né? Thanos, ele deu uma ele meio que se fez de amiguinho do Warlock pra tentar derrotar esse lado ruim dele, né? Aí você tem aquelas coisas de viagem no tempo, que se você mudar o passado, no futuro ele não vai se tornar um Magus. A viagem é tanta que, tipo assim, pela lógica, se ele não se tornasse o Magus, ele não existiria o vilão Magus. Mas não, ele se torna outro Warlock do futuro. Então, o Warlock, de certa forma, mata o Warlock. Do passado e do futuro. Acontece inclusive essas cenas bastante surreais. Ele topa com ele no momento em que ele ia se tornar o Warlock mal, né? E ele fala, então chegou o momento em que você vem me matar. Ou seja, ele já tinha... O que ia morrer, já sabia que ia morrer, porque de alguma maneira o outro Warlock que era Magus tinha já, digamos, informado o Warlock do passado que ele tinha que matar ele mesmo. Exatamente. Essa viajeira não é só no roteiro, viu? Os desenhos acompanham bem isso mesmo. Starlin tinha comido quiabo cru naquele dia pra fazer isso daí. Não é possível, cara. Só que assim, o Thanos ajudou, ele finalmente conseguiu derrotar o Mago, só que o Thanos é o Thanos, né? Na verdade, o que ele queria é aquela pedrinha que tinha na testa do Warlock, que era uma das Gemas do Infinito. Na verdade, o Warlock ele não tinha ideia de que existiam outras, né? Thanos sim. O Thanos ele vinha recolhendo várias, justamente pra destruir as estrelas do universo e destruir a vida, porque destruindo toda a vida do universo era um grande presente para a amada dele, que era a morte. Então faltava só uma pecinha do quebra-cabeça, que era essa gema da testa do Warlock. Conseguiu, finalmente. A partir daí, tem um crossover dos outros personagens também. Você tem um anual dos Vingadores, entra o próprio Capitão Marvel, anteriormente, que já tinha um conhecimento também do que era Thanos, da ameaça que era Thanos, né? Só que agora, ao invés do Cubo Cosmo, ele tinha uma Mega Blaster, Joia do Infinito gigante, e mais a do Warlock, que era poderosíssima também, né? Ele praticamente vai tentar destruir a Contra-Terra e a Terra também, e o Sol, né? Além de outras estrelas, e os outros heróis vão tentar deter ele. São capturados, né? O Warlock ainda tá lá combalido, porque depois da luta com o Magus, ele tá meio fraco, ele acaba sendo derrotado pelo Thanos. Até o pessoal fala assim que o Thanos matou o Warlock, mas tem uma cena meio assim que você volta naquela parte que o Warlock do futuro matou o Warlock do passado, matou o Warlock do futuro. Então assim, esse encontro de temporal aí que foi a pedra que acabou com o personagem. E ele foi parar, a alma dele foi parar pra dentro da pedra da alma. Foi aquela coisa curiosa, né? Que como é que ele matou o eu dele que ia ser corrompido, né? Exatamente. Mas não foi. Ele decidiu que ele ia englobar ele mesmo, ou seja, ele não se matou, ele se englobou e criou um círculo vicioso que digamos assim, só não se tornou inquebrável porque na joia da alma, ela tem um universo dentro dela e é meio que atemporal, né? Esse universo dentro da joia é tudo bonitinho, né? Todos os vilões que o Warlock enfrentou são tudo amiguinhos, sorridente. É um paraíso praticamente. O Warlock não tinha, digamos assim, não era comedido de jeito nenhum de sair absorvendo a alma dos inimigos dele, né? Só não sabia que dentro da joia existe um universo dentro dela. E ele sentia até um certo remorso quando isso acontecia, que dava a impressão até que a joia agia sem que ele quisesse, né? Mas era meio que por instinto. Ele achava que era um negócio meio vampiresco, né? Era meio vampiresco. Parecia que a joia tava levando ele pra onde ela queria. A impressão que dava era essa. Então, o Warlock, digamos assim, pra todos os efeitos, digamos, ficou a alma dele ficou lá dentro da joia. Acabou o Warlock. Ficou o resto com os Vingadores pra tentar derrotar, que também foram presos pelo Thanos. Daí, quem que... A Serpente da Lua... Ela convocou dois personagens que era pra aproveitar, dois personagens pouco populares na Marvel, né? Que é o Homem-Aranha e o Coisa. Que tem a ver... O Thanos tinha prendido os Vingadores todos, né? É, se vocês perguntam o que, que tem a ver o Homem-Aranha com Saga Cósmica, o próprio Homem-Aranha na história se pergunta sobre isso e tem as dúvidas dele se ele vai encarar ou não. Tem uma hora muito peculiar, inclusive, que ele fala assim, não, isso não é pra mim, tô indo saindo fora. Você fala assim, pô, que raio de herói é esse, né? Mas aí ele veio assim, tá, mas eu vou sair daqui e vou pra onde? Não vou pra lugar nenhum. Volta e vai saltar quem é que deve ajudar ele, né? Sim, o Aranha ajuda do jeito que o Aranha consegue ajudar. Que é assim, ele simplesmente pulando literalmente na máquina que prende os Vingadores e dando a chance dele soltarem e enfrentar o Thanos novamente. Nesse meio tempo, a essência do Warlock que tá lá dentro da joia, ela sai pela última vez pra enfrentar já o Thanos, que já tá ficando exausto de enfrentar tanto herói, e a Mega Blaster Joia que ele tava usando para destruir o Sol foi destruída também. Então ele já tava meio perdidão, a coisa tava indo pro saco. Com isso, a essência do... A última aparição, a essência do Warlock, ela pega o Thanos e transforma ele numa estátua de pedra. E esse, digamos, até ali, era o final do Thanos, virou uma estátua de granito sem vida. Só uma curiosidade, no finalzinho da história, quando os heróis estão lamentando lá a morte e o sacrifício do Warlock, até poucos deles conheceu pouco o Warlock, né? Ele apareceu pouco nas histórias, o Coisa que teve contato naquela história lá atrás, o Jack Kibbe e tal, o Aranha viu ele pela primeira vez, mas viu que ele era um herói, que era um digno herói, né? E é engraçado que assim, o Capitão Marvel, lembrando que é o Jim Starlin que está escrevendo, o Capitão Marvel no enterro do Warlock, ele fala o seguinte... Só peço aos céus para que, quando a minha hora chegar, eu possa morrer com tanta honra e dignidade. Essa história do Thanos, ela foi feita 5 anos antes da morte do Capitão Marvel, escrita pelo próprio Jim Starlin. E a gente sabe muito bem como é que terminou. Então, de repente, ele já tava ali meio que, o Capitão Marvel tá na minha mão, posso fazer o que eu quiser. Não, engraçado é que durante a morte do Capitão Marvel, ele tem uma visão do Thanos, né? Sim, ele discute com o Thanos as questões da morte dele. É, o Thanos é o arquétipo de personagem que é o preferido do Jim Starlin, né? Então toda vez que o Jim Starlin tiver, você vai ver um Thanos ali. Uma prova disso, pra ter ideia, é até em Dreadstar mesmo, que o Jim Starlin faz, você tem o Lorde Papal, né? Que é um arquétipo do Thanos também. A Senhora Morte, né? Ela também aparece nessa morte do Capitão Marvel. Sim. Ela dá um beijo nele e aí... Mas não dá beijo no Thanos, né? Hã? Dá um beijo no Capitão Marvel, mas não dá no Thanos. É, não dá só no Thanos, né? É. E aí, meio que, digamos assim, diz que vai receber bem o Capitão Marvel. Então faz uma ode à morte dele mesmo, como se fosse um grande arqui-inimigo e por aí vai. É, isso aí foi culpa do Thanos, porque essa questão de receber bem o Capitão Marvel, nessa saga mesmo do Warlock, o próprio Thanos fala que ela vai receber bem ele. Falei, poxa, tá entregando pra namorada dele pra receber bem? Que palhaçada é essa? Ou seja, além de capacha, corno assumido mesmo, é. Só uns apontamentos aqui sobre esse arco aqui, porque eu vi que Jim Starlin vai melhorando a cada arco de histórias, né? Bons tempos. Uma coisa que vale ressaltar é o seguinte, ele usa essa joia gigante pra emular os poderes de cada uma das 6 joias de infinito, mas ela nem se equipara ao que vem depois, que é quando ele consegue realmente controlar elas em si. É, digamos assim, elas têm um poder assim, absoluto, mas nem de perto é o que cada uma seria, né? Mesmo porque eu acho que dessa vez ele não chegou a portar as joias. Ele, na verdade, ele saiu roubando só a essência, um fragmento, um infinitesimal poder delas, pra colocar dentro dessa joia, mas ele não tinha elas fisicamente durante a saga, né? É, nessa época ele fez uma gambiarra de joia, na verdade. É, uma gambiarra. E outra coisa que pra mim também é muito bacana é que você vê todos os outros personagens que compõem a mitologia cósmica da Marvel, que foi, na verdade, montada em peso do Jim Starlin, aqui. Então a Gamora, ela aparece nessas histórias, conta um pouco que ela foi, na verdade, a filha adotiva de Thanos, que o planeta dela estava praticamente sendo destruído por outra civilização, né? Mais tarde dizem que foi os... fazem um retcon dizendo que são os Baduns, mas aqui, na verdade, não, é a tal da Igreja da Verdade Universal. E a gente já citou ela, inclusive, lá em Aniquiladores, explicou bastante ela, né? E a arte do Jim Starlin, assim, ele mostra uma infinidade de tipos de alienígenas, assim, que você pode aproveitar qualquer raça que você quiser. Você pode criar umas 500 raças que tem ali. O outro personagem é o Pip, que praticamente se torna um escudeiro. Não é nada de heróico, né? Aquele... Não. cara aí mais safado, meio que ladino das histórias, mas que, digamos assim, que repercute direto em tudo que tanto quanto o Thanos faz, quanto com o Warlock faz, né? O Pip, pra mim, é tipo o Bender do Futurama. Ele é um inútil que acaba sendo muito útil, a verdade é. Sim, é, não, ele ajuda pra caramba, ele assim, ele é aquele personagem que é mau caráter, né? Ele é mau caráter, mas... Ele é fiel, assim, na amizade e ajuda sempre que possível. Eu queria aproveitar, inclusive, quando eu tava lendo essas histórias, eu lembrei de uma situação que me remeteu ao filme dos Guardiões da Galáxia. Sabe que a morte da Gamora, dessa primeira morte dela, vamos dizer assim, nessas histórias, é o Drax meio que destruindo a nave dela e ela morrendo do vácuo do espaço. Uhum. Isso me lembrou aquela cena dos Guardiões da Galáxia, onde ela praticamente morre no vácuo do espaço. Verdade. Inspirado. E aí o Warlock encontra ela meio que ferrada lá, né? E fala assim, nossa, o seu mestre deixou você morrer? Porque na verdade ela tava fugindo, né? Ela descobriu qual era o verdadeiro plano de Thanos e falou, porra, o cara é doidão mesmo, velho. Meu pai é malucão. E ela fugiu pra avisar a única pessoa que ela achava que podia dar um jeito na coisa, que era o Warlock. Sim. No meio do caminho encontrou o Drax doidão atravessando nave e tudo. Ela ficou a Deus dará. O Warlock, pra, digamos assim, pra ter um pouco da lembrança dela, absorve a alma dela pra ele. Mesma coisa acontece com o Pip. Dado momento o Pip morre, ele absorve. Morre em pé, literalmente, né? É. É, a questão dele transferir a alma dos amigos dele pra dentro da joia, assim, deixando o corpo cair morto, é meio que um ato de misericórdia dele, né? Exatamente. É. Na verdade, assim como falou o Marcos aí, ele fica nessa sensação, digamos, tipo, pô, parece que eu estou sendo um vampiro de almas, né? Mas eu tenho que fazer. Mas mesmo nessa saga, a alma dele acaba sendo absorvida pela joia, né? É, por ele mesmo, né? Por só ele que mesmo. Podia fazer isso era ele. Então, ele criou meio que uma fuga pra ele. Sim. É, curiosamente, assim, na Contra-Terra, ele é enterrado lá. Quer dizer, enterrado não, a joia fica lá, né? Meio enterradinha. Sim. E a versão feminina dele, que a gente falou dela lá na podcast da Origem dos Guardiões, lembra, Marcos? Sim, transformista. Uhum. Isso, ela... Ela justamente remete a tudo isso e vai encontrar. Ela só para de causar quando ela vai lá na Contra-Terra e percebe que ele tá morto. Sim. Ela pega o corpo sem vida dele, né? Aquela coisa. É que a alma tá dentro da joia, né? É, ela não sabe. Ela não sabe. Por mais que eu goste de Desafio Infinito, eu tenho que admitir que esse final dessa saga de Thanos seria assim. Pra mim, teria sido o final perfeito por duas passagens, por Valok e por Thanos, porque foi realmente o grande clímax das histórias de ambos. E eu realmente gostei muito da forma como terminou, até mesmo da participação do Homem-Aranha. Tanto que, tipo, por mais que bizarro que seja, que pareça, ele tá no meio dessa maluquice toda, não só ele agiu da forma como realmente o Homem-Aranha age, como a própria capa tanto da versão americana como da versão brasileira que da Grandes Heróis Marvel, que foi a Grandes Heróis Marvel 1, bem clássica do Thanos arremessando ele e a chamada dizendo que um dos heróis vai morrer, aí você não sabe quem é. Quer dizer, eu sabia que ia morrer porque quando eu era criança e tipo, o desconhecido é o que ia morrer. É, não dá pra ser o Aranha. Quando falam em Thanos, pra mim me remete a essa capa, entende? Mais do que próprio Cubo Cósmico, a Manopla do Infinito. E só pra fechar essa parte aqui, eu quero remeter uma outra curiosidade referente ao universo cinematográfico, tá? Tem muita gente que fica discutindo comigo, dizendo que a joia que é o éter não pode ser a da alma, porque a joia do Warlock é verde e aquela do éter é vermelho. Pega só a capa dessa coleção histórica aí, pega a original como o Paulo falou, a joia da alma tá com que cor? Vermelha. Então a minha teoria ainda tá valendo. Abriu os itens de novo, é que nem a cor do Duende Macabro, que é azul, e eu passei a minha vida inteira achando que era verde. Olha, a minha opinião como daltônico é que tanto faz. Soon I'll crush the entire universe between my hands in the greatest offering Chaos could have. Depois dessa história aí do Thanos virando pedra, né? A gente tem um dos momentos mais, assim, épicos do universo cósmico da Marvel, que ficou marcado aí sim com uma saga de Thanos mesmo, que é o retorno dele, né? Tipo, mais abrupto que nunca. Existe até uma justificativa pro retorno dele, é a morte que faz com que ele volte. Porque diz que existe um desbalanço entre a vida e a morte no universo Marvel. Ou seja, ela tava já sentindo que tava a gente voltando demais. E que ela ia ressuscitar o Thanos porque ela precisava de um arauto, ou seja, ela precisava da pessoa física mesmo lá, retomando esse equilíbrio. E aí, digamos assim, pô, o Thanos tava no bem bom, se ferrou, né? Tipo, foi expulso de casa. Vai trabalhar, foi praticamente isso que ela fez. Trabalhar é boa. E aí o Thanos vai, assim, com mais, digamos, determinação do que nunca. Essa saga do Thanos, ela praticamente acontece nas histórias do Surfista Prateado. Do decorrer do caminho, a gente descobre o talentosíssimo artista lá, o Ron Lim, que pra mim foi uma das histórias onde eu comecei a conhecer tudo, né? Inclusive o Thanos, né? Comecei a me interessar ainda mais pelo universo cósmico da Marvel. E ela se estende por vários caminhos, porque praticamente é um pega pra capar, é um corre-corre. Porque é o Surfista Prateado tentando impedir Thanos de conseguir as joias do infinito. E dessa vez ele ia realmente conseguir juntar as joias do infinito, que ele estaria posse dessa manopla do infinito, que seria capaz de conter, e ia desencadear na tão famigerada e tão conhecida que, digamos assim, influenciou a criação dos jogos de videogame, como falou o Felga. Praticamente pode dizer que vai estimular o filme novo, o terceiro filme dos Vingadores. E, bom, enfim, eu acho que é mais marcante mesmo do universo Marvel, né? E a gente seria muito injusto se a gente fosse falar rapidamente dela aqui. Muito injusto mesmo. Então a gente vai deixar esse podcast pra ser um podcast separado. Eu aconselharia, na verdade, fazer um podcast separado pra cada uma das trilogias, né? A gente tem material, né? É. A gente tem Desafio Infinito, que é justamente a luta contra o Thanos, que detentor das joias. Ah, como todo mundo que deve ter lido essa história, né? É muito difícil a pessoa não ter lido, quem tenha mais de 20 anos, né? Mais de 25 anos. A gente sabe que o Thanos meio que perdeu a batalha, isso é óbvio, e meio que ficou naquela posição de redenção, né? Ele tentou encontrar um novo Thanos nessa parada. Só que isso não acabou a história aí, não, porque aí a gente teve que confrontar de novo a volta de Magos, que é a versão maligna do Adam Warlock, que ela meio que ficou, quando o Warlock foi absorvido pela joia, ela meio que também foi, né? É. E aí ele meio que não quis acompanhar a moda da época, ela desistiu do cabelinho de Black Power prateado, e ele usava, pena, tipo... lamentável, lamentável. E ela usava, tipo, um rabinho de cavalo, né? Vale acompanhar, cara, a gente tem que acompanhar as várias etapas dos cortes de cabelo do Magus, porque é demais, cara. É um cabeleireiro, assim, excepcional dele. E aí a última, aí essa do Magus é a Guerra Infinita, que reúne inúmeros personagens, e tem inúmeros tains, assim, é muito gigante. Toda essa saga é muito grande, é muita informação, como falou o Marcos aí. E a terceira etapa é um personagem que a gente não conhecia ainda, que é a versão benevolente do Magus. Ou seja, amor demais também faz mal. Que é a versão feminina dele, como é o nome daquela mulher mesmo? Deusa. É a deusa, né? É. Pois é, e ela tipo, é a versão do Adam Warlock, só que mulher. Eu ia falar que era a Rosana por causa do meu sonho. Por causa da música. Enfim. Se ela é uma versão, se ela é uma mulher e ela é uma versão bondosa de um homem, ela é um traveco, tipo a... Pois é, então, cara, é muito perigoso esse negócio de coisa cósmica. Não peguem ninguém se forem numa saga cósmica. Olha, depende, ó, vem no histórico do Jim Starlin. Não dá. Eu vou ficar calado. É o não melhor dá, que eu faço. Melhor. Essas três sagas do infinito, como é o nome dessa da mulher mesmo? Cruzada Infinita. E a Cruzada Infinita, né? Que é a Cruzada Infinita, ela encerra e, digamos assim, a gente volta a ter o Thanos naquela posição meia dúbia, né? Porque querendo ou não, o Thanos, mesmo se não sendo mais aquela coisa maniqueísta, que ele realmente mudou bastante depois da Desafio Infinito, ele nunca conquistou a confiança dos outros personagens da Marvel. Ao final disso, a gente sabe também que todos os personagens cósmicos que lutaram ao lado do Adam Warlock, né, criaram a tal da Guarda do Infinito. E o Thanos foi seguir carreira solo, e ora funcionando como um filósofo um filósofo cósmico, ora voltando, né, cai na velha história de ser um vilão, mais uma vez maniqueísta de novo. E aí a gente vê que ele aparece em várias histórias picotadas da Marvel, né? A gente vê ele confrontando Namor, a gente vai ver ele confrontando Thor, a gente vai ver ele confrontando Khazar. Khazar. Vocês imaginam, né? Acho que Paulo é uma das pessoas que mais lembra com orgulho dessa história. Fala aí, Paulo. Cara, mas a história foi boa, porque teve toda uma construção de um... E pronto, o Thanos foi que nem como era o Thanos na época do Starling. Ele tinha toda uma construção de que ele tinha os seus capangas, ele estava fora de... Ele estava em outra dimensão, preso, procurando um artefato de poder que era poder ilimitado pra ele. E ele conseguiu esse artefato de poder durante um bom tempo, só que ele comete novamente mais um erro de estratégia, como ele sempre comete. E ele acaba sendo preso na armadilha e ficando preso preso de novo na dimensão lá. A história é boa, ela não é fraca. Tanto é que o próprio Kazar, na primeira cena que ele vê o Thanos, ele já disse, o que diga, eu sou um cara que o máximo de habilidade é imitar um jaguar, e esse cara já derrotou os Vingadores com um salário de dedos. O que, que eu vou fazer com ele? Detalhe, né? Foi pós-Heróis Renascem, né? Aliás, sacre, né? O Thanos que tava mais ou menos nos 90 já, né? Sim. E apesar dessa história realmente ser muito boa, eu tô brincando aqui, mas ela tem o roteiro do Mark Waid e os desenhos do Adam Kubert. O grande problema dessa fase aí do Thanos é que eu acho que ele voltou a ser um vilão maniqueísta demais. Ele virou... Ele até tinha passado pro lado de ser uma pessoa que não ia ser mais completamente aquele niilista, vamos usar de novo a palavra aqui, ou seja, de querer o final mais drástico, querer a destruição de tudo, querer o esquecimento de tudo. De repente ele voltou, ele teve uma recaída e voltou a fazer várias coisas assim que ele não fazia mais. Não deveria fazer mais, né? A coisa parece que só melhorou mais ou menos pra ter um pouco do que era o Thanos em algumas histórias que teve do novo volume do Capitão Marvel. Não o Capitão Marvel, Marvel que morreu, mas o filho dele, que é o Genis Vell, que mais uma vez tinha aquele rolo de trocar de corpo com o Rick Jones, né? Mas que tinha um perfil de história diferente, acho que era o Peter David que escrevia na época. E aí a gente voltou a ter um Thanos mais cabeça, né? Menos reativo. Depois de Aço Infinito, ele passou um tempinho meio desencanado da morte. Tanto é que na Guerra Infinita ele chega, não, agora eu sou um herói da vida, vou lutar pela vida, estou cagando pra morte. Parece aquele cara que tentou superar a ex-namorada, porque ele chegou ao nível máximo do capacho. Ele chegou na fase de aceitação. Nossa senhora, que tristeza, cara. E dá ele a Radiohead de novo. Porque no Desafio Infinito, cara, foi o nível máximo de capacho que ele pode chegar. Tanto é que, tipo, a morte estava cagando pra ele, era só mais um morto durante aquele negócio. Aí ela chega, ô Thanos, você pode cometer um pequeno genocídio cósmico pra mim, por favor? Aí vai lá ele de novo e começa tudo de novo, cara. É um capacho. Tanto é que ele volta, aí o cara tinha um poder de Deus na mão, literalmente, e ele ficava lá, só faltava se arrastar de joelhos perante ela, de quatro, implorando que ela falasse com ele, e ela mandando os servos dela ficar falando, você é um cocô, você é um imbecil. Ah, a gente vai ver ele de aventalzinho ainda, você vai ver. Pelo menos nessa fase ele se encanou um pouco, porque ele chegou ao fundo do poço naquele momento. Dá vontade, cara, dava pena do cara. Não dava. Você acabava torcendo por ele, né? Porque a morte que era a vilã da história, cara. Cara, mas assim, que... da Fim Infinito, eu tava meio que dividido entre torcer por Thanos e pelos heróis, cara. essa parte... Quando ele enfrentou o Kazar aí, o Mark Waid... Quem que desenhou mesmo? Desculpa, o Andy Kubert, né? É o Andy Kubert. Foi o Andy, né? Então, ele tinha acabado de ser expulso do Capitão América, não foi? O Capitão América foi pro Heróis Renascem? Foi, exatamente. Foi. Então, os caras podem fazer o que bem entender, seus trouxa. Vai lá, dá o Capitão América pro Rob Liefeld. Eu faço o que eu quiser aqui dentro. Eu ponho o casal pra lutar com o Thanos. Grande bem feito. Ainda fez melhor, hein? Olha só. Vem cá, essa história do Thor aí, dele confrontando o Thor, diz que foi uma destruição em massa, assim. Vocês chegaram a ler? Eu lembro que foi destruição. A impressão que dá é a arte do Romitinha, né? Romitinha destruía tudo, até os recuados em volta da página. A arte dele dava essa impressão mesmo. Eu acho que foi na fase do Dan Jungers, né, que ele escrevia. Eu tô falando besteira aqui, mas se eu não me engano é. Foi Dan Jungers. Não, é Dan Jungers mesmo. Sim. Foi quando. Aí já é voltando da Heróis Renascem. O Thor voltou, foi o Dan Jungers que assumiu, e a Romita que desenhava. Ah, já é nas prêmios então, né? Já nas prêmios já. Aqui no Brasil. Teve também outra nesse meio tempo daí, essas voltas de Thanos meio maniqueísta, que ele saiu querendo roubar o poder cósmico de um monte de arauto de galáxia, né? Então foi lá, atacou o Terrax, atacou aquele Morg, né? Que é, acho que até, não sei se o Morg foi criado pra essa história, né? Mas é um outro arauto de galáxia mais desconhecido. Ele já tava começando a ter uns recaídas, assim, de ânsia por poder, né? Foi uma época que a gente até desconhecia quem que tinha mais arauto, né? Ali que a gente ficou sabendo. Você vê que arauto, simbionte e descendente da família Summers, toda semana aparece um novo. Passando essa fase meia obscura de novo do Titã, né, em que ele mudava bel prazer de acordo com o que o roteirista que usava ele queria, né, ele volta pra mão de Jim Starlin. O Paulo disse que essa volta do Jim Starlin nessa saga aqui foi mimizice dele. Eu discordo, eu acho que é tipo assim, o pai sabe o que faz com o filho E aí pegou muito bem, porque ele escreveu O Abismo Infinito. O Abismo Infinito é o seguinte, praticamente tentando resolver por que o Thanos estava tão doidão nessa época. E aí meio que coloca o seguinte, o personagem, ele surge meio que querendo convocar alguns elementos específicos, tipo, ele chama o Pipe para pegar a Gamora, e ele tá querendo de algum jeito achar quem é, onde tá o Adam Warlock. E aí o Adam Warlock tinha sido encontrado tipo num hospício, malucão. E aí, convocou o Pipe e a Gamora pra achar ele, né? E depois, mais tarde, também a Mundragum. Meio que pegou o casulo onde o Adam Warlock estava, nesse hospício, né? E aí trouxe pra sua base. No decorrer da história, estavam tentando, de alguma maneira, forçar com que a Serpente da Lua forçasse o Adam Warlock a sair do casulo. No decorrer da história, a gente vai percebendo que tem um outro elemento aí que tá funcionando nas escuras e que tá mexendo seus pauzinhos. Esse elemento é o verdadeiro Thanos. E aí é revelado que esse outro Thanos aí, que tá querendo ressuscitar o Adam Warlock, na verdade é uma variante de um Thanos. É um experimento do Thanos com um cabeção gigante, parecendo um líder, e que ele emulava os poderes do Professor Xavier. Ao lado dele tinha um outro Thanos que tava tomando, digamos assim, a fase mais nihilista dele, meio que num outro planeta, convocando a galera que tinha ainda aquele fascínio por aquele indesalmento do Thanos antigo, né? Pra virar meio que seus capachos de novo. Esse Thanos tinha uma máscara, assim, parecia um Thanos de armadura. Ele é o cara que tinha emulava os poderes do Homem de Ferro. Também tinha um outro Thanos, que ele era meio zen. Ele cruzava os perninhas, levitava, todo filosófico. Ele era o Thanos Doutor Estranho. E por fim tinha o Thanos Superman, ou Super Titã, que era a resposta ao gladiador do Império Shi'ar. Bom, detalhe. Esses todos Thanos, na verdade, eram experimentos do próprio Thanos original, que ele tava meio que voltando a ter essa ideia de correr atrás de ciência obscura e por aí vai, e fazendo uma série de experimentos para criar uma versão dele que fosse a melhor resposta contra um herói ou contra uma criatura cósmica. Chegou ao ponto dele criar uma versão do Thanos que era uma resposta ao Galactus. E aí uma entidade secreta, obscura, por aí vai, roubou 5 desses experimentos e ativou eles. Thanos ficou preocupadíssimo, que na cabeça dele, essas cobaias nunca deviam ter saído do laboratório. Ele tava só brincando, né? Ou assim ele dizia. Ele só tava brincando. Ele só tava brincando. Deixa eu ver o que acontece se eu misturar meu DNA com artes negras obscuras para ter uma resposta do Doutor Estranho. Por aí vai. O curioso é que, nesse momento, o Jim Starlin se aproveita para explicar, dizendo que todos os outros Thanos que recentemente tinham, parecia um vilão bucha louco qualquer, que lutou contra o Kazar, o que lutou contra os Vingadores, os Defensores Secretos, que lutou contra o próprio Thor, eram tudo experimentos de Thanos que o Thanos estava, tipo assim, criou a cobaia, deixa eu testar o que acontece, e jogava. Então, algumas deram errado, que eram mais fracas, tipo do Kazar. Outras eram mais malucas, feita que trocou o tapa com Thó, e por aí vai. Esses outros, na verdade, estavam seguindo uma linha de programação e que eles acreditavam que o Adam Warlock ia dar a grande resposta para o esquecimento total. Bom, detalhe, isso aí faz meio que um círculo vicioso na história, e que basicamente existia uma entidade lá, que era a entidade que, digamos assim, que era responsável por integrar todo o universo. Sem ela, realmente o universo se decomporia de tal maneira que cairia no esquecimento, tudo seria apagado. Só que essa entidade tava pra morrer, e aí ela precisava de um substituto. Esse substituto, a única pessoa que podia trazer esse substituto pra aquele local, né, era o próprio Adam Warlock. Só que como ele não tava morrendo e ele não podia ir na Terra buscar esse substituto, ele meio que colocou todo o conhecimento dele dentro da joia da mente do Adam Warlock. Por isso que o Adam Warlock quase ficou maluco, teve que parar no manicômio. Mas e agora ele tava, justamente, ele roubou esses clones do Thanos pra recuperar o Adam Warlock, pra de alguma maneira o Adam Warlock voltar pra missão dele de resgatar o substituto dessa entidade. Esse substituto dessa entidade era uma menininha numa casinha perdida lá. Com isso se meteu na história até de novo o Homem-Aranha. Ou seja, o Homem-Aranha tem o maior azar do mundo, né? Era o Homem-Aranha, o Genisvel, Doutor Estranho e por aí vai. Detalhe aqui, ao mesmo tempo que a entidade queria trocar o seu poder para um novo substituto, ele acabou liberando as criaturas, as 5 criaturas, que poderiam inclusive matar aquela criança, e aí sim causar o esquecimento. Ou seja, ele fez uma jogada muito arriscada. Detalhe que finalmente a criança conseguiu tomar a posse, né? Ela virou o novo substituto. O nome da criança até foi chamada de Azetla, né? E o maior confronto foi, na verdade, no final, tentar sobreviver ao Galactus gigante. O Galactus Thanos gigante, né? Aí o Thanos fez aquelas artimanhas dele, né? Insuperáveis pra conseguir derrotar o monstro. Final deu tudo certo, né? Thanos é aquele cara tipo o Batman com preparo. Ele tá sempre preparado pra ocasião. É, faz a cagada, mas dá um jeito, né? Não, o grande plano do Thanos envolvia o Homem-Aranha se jogar contra um clone fusão Dragon Ball Z do Thanos com o Galactus, que isso já é fanservice ao extremo, e o Homem-Aranha lançar teias pra cegar o clone Thanos Galactus. Era pra teia vaporizar antes de encostar no clone. Detalhe, ele achou que o Homem-Aranha era tão insignificante, então o Galactus Thanos não ia perceber, tá? Não, o Galactus Thanos que não percebeu porque julgou ele insignificante também. A questão é, cara, ele devia estar com teias, só. Devia ter mostrado pelo menos um quadrinho, o Thanos chegando no laboratório com o Homem-Aranha, vou fazer teias novas pra você, porque essas aqui vão ser resistentes até contra entidades cósmicas, capazes de planetas. Porque, tipo, qualquer vilão do Homem-Aranha consegue arrancar aquele negócio em 5 segundos, e o cara passa quase uma hora tentando puxar aquele negócio, cara. Não faz sentido. Bom, assim, a história é legal porque, de alguma maneira, o Jim Starlin tenta explicar melhor porque o Thanos teve essa recaída, né? Ou seja, o Thanos continua sendo filha da puta, mas pelo menos ele não tava mais niilista como era no começo. Então, ele explicou porque todos esses clones dele, na verdade, tinham essa fixação pelo que ele era antigamente, ou seja, por ser criaturas criadas com seu DNA, tenderiam a seguir a mesma lógica que ele no começo. Então, eram, na verdade, criaturas que ele percebeu que era muito complicado ele liberar por aí. Mesmo que fosse apenas resposta para cada herói específico. No final, claro, ele teve que, de algum jeito, destruir todas essas criaturas, né? Era um risco imensurável, tá? Elas soltas por aí. É, foi uma das primeiras vezes que eu prestei atenção na palavra niilista, achei bonitinha a palavra. O roteiro do Starlin, né? Assim, bom, não tá igual aos velhos tempos, mas uma coisa que eu destaco, a arte dele tava muito boa, viu? Eu vi gente que, quando eu tava comentando, né, sobre as antigas histórias, sempre coloco uma imagem no Facebook, assim, pra dizer que ele tava montando esse podcast e tal. Eu vi gente criticando a arte dele no começo. É, porque... na época também eu vi muita gente falando mal, mas eu achei legal. Mas aí ele foi melhorando agora, se você olhar a arte que tem hoje. Ele não é, claro, aquela coisa estilizada que muitos artistas de renome têm hoje, mas ele mantém um padrão muito bom, né? To challenge them is to court death. Seguindo a lógica, né, dessa mesma saga, praticamente é uma sequência direta, né? A gente vai ter o Marvel The End, né? Marvel O Fim. Que, vale ressaltar, não é uma história fora da cronologia como muita gente pensa, que seria uma história como aquelas... O fim Quarteto Fantástico, o fim Wolverine e por aí vai. Ela é até fora da cronologia, mas ela é também inserida. Eu vou explicar por quê. Resumidamente, metade da história é o Thanos tentando formar um time entre os terrestres, né? Pra lutar contra o Akhenaton. O Akhenaton realmente é o Akhenaton da egípcio, sabe? Aquele faraó que tentou fazer o monoteísmo pela primeira vez... Lá no Egito e por aí vai. Adorava o Deus Sol. Pois é. De alguma maneira o bicho ficou com um poder imensurável. Maior que qualquer outra entidade cósmica. Ninguém entendia até então como ele conseguiu isso, né? Chegou a ser um risco para deuses nórdicos, Thor, Zeus se juntaram nessa parada. Os outros deuses e outros panteões tentaram se juntar no meio também, mas acabaram morrendo, né? Porque ele apareceu para se vingar do deus politeísta dos egípcios lá. Foi o primeiro que ele pegou pra matar lá na história. E sobrou apenas alguns personagens, né? Porque, de alguma maneira, quando ele viu que os terráqueos iam responder contra ele, porque ele tava voltando pra Terra pra dominar, finalmente, né? Ele prendeu todos eles. Sobrou, tipo assim, o Homem-Aranha e o Demolidor, que pra ele não ia fazer nada. Os defensores, que foram se juntar com Thanos. E olha só o Doutor Destino, que percebeu que a merda ia virar boné. Por sinal, o Doutor Destino foi o primeiro que tentou tomar uma decisão drástica. Ele falou, sabe uma coisa? Eu vou matar esse filho da puta antes de ele ganhar esses poderes todos. Ele volta no passado, na época do Egito, usa a maquininha dele, pega uma pistola, ele percebe, olha, ele tá sendo puxado por um monte de ET, que o Akhenaton, né, ia sendo levado pra uma nave alienígena. Tipo assim, na maior tradição daquelas de ser puxado por um raio trator, assim, pra navezinha, sabe? Só faltou falar que era Celestiais, aí pronto, né? Ia falar que esse cara é parente do Apocalipse, né? E aí ele puxou a arminha dele, eu vou dar esse balaço agora. Só, coitado, não imaginava que o Akhenaton do futuro também tivesse a mesma ideia. Pegou a arma e destruiu a arma da mão dele. Pá! Estourou, né? Filhada. E aí o que acontece? A gente sabe um pouco da história agora do Akhenaton. Sabe que ele foi, digamos assim, capturado por esses alienígenas. Esses alienígenas tinham poderes, assim, imensuráveis também. Eles praticamente eram só energia. E aí, acho que seria na nave, na base principal deles, eles tinham descoberto o coração do universo, que seria, tipo assim, uma coisa que muitas entidades, muitos seres cósmicos achavam que era uma coisa, assim, do imaginário popular, mas que de fato existia e que, uma vez de posse dele, você tinha poder mais que divino. Isso é retórico, mas, tipo, é isso mesmo. E o olho do Thanos cresceu, né? Opa, é aí mesmo. Detalhe que, tipo assim, os defensores estavam lá do Thanos lutando, falando assim, ó, gente, a gente veio aqui pra destruir o Akhenaton. Eu não confio em Thanos, o que é que a gente vai fazer aqui? Detalhe, no meio da confusão lá, pra tentar destruir os alienígenas, né? O Thanos realmente dá uma de Thanos, acha que o único momento, o único jeito de salvar o universo da Marvel era ele sendo imbuído daquele poder. Como o corpo dele era um corpo que resistia a longo tempo, já com forças cósmicas imensuráveis, ele achava que podia durar, que ele podia comportar aquele poder sem ser destruído, e ele mergulha de cabeça no coração do universo. Tipo, é uma fonte de energia lá que existia na base desses ETs. Com isso, o Thanos ganhou um poder igual o do Akhenaton. O que é que ele fez? No momento que o Akhenaton voltou pro passado, que destruiu a arma do Dr. Destino, ele volta e mata o Akhenaton. O Dr. Destino olha pra ele e fala assim, que porra é essa, né? E aí o Dr. Destino, o que que faz? Bom, tudo bem, eu tô bem agora. Vou lá e vou destruir a nave dos ETs. E ele vai lá e destrói a nave dos ETs, que destruiu também a chance do Akhenaton de ganhar esse poder. Ou seja, o Akhenaton volta a ser apenas o faraó que existe na nossa época. E agora, de posse desse poder, o Thanos volta no passado de novo e proíbe que os próprios alienígenas que encontraram o coração do universo encontrem e mata todo mundo. Pá! E aí ele disse, sabe uma coisa? Eu vou matar todo mundo agora. Ele mata o universo inteiro. Pum! Basicamente, tipo assim, no momento que o Thanos ganhou poder, as entidades todas falam assim, ó, gente, Thanos ganhou poder. Fodeu, né? Acabou. Agora a brincadeira já era. Cara, foi mais engraçado que isso aí, cara. Foi bem mais engraçado que isso aí. Ele voltou pra casinha dele, que ele construiu no final do Desafio Infinito. Tava lá, pensando que ele ia fazer na vida. Aí toca assim, a campanha da casa lá e aparece a eternidade no portão. Usurpador, devolvo o poder que não é seu. Aí, ah, o poder também não era seu, me deram esse poder, agora é meu. Você é meu servo, por aí vai. Mas eu vou ser um senhor bondoso. Não quero que você me adore, eu só quero que você me respeite. Aí a eternidade fica toda... É isso mesmo. Ela fica sentida lá. Aí a Trinidade fica toda pé da vida com ele e... Você é um usurpador, você é um emergente, você era um pobretão que ficou rico. Eu vou destruir você. Aí ele, poxa, eu gostava desse planeta. Aí... Chega um negócio que... Não, logo depois que ele mata a eternidade, o tribunal vivo julga ele. Tipo assim, ó, eu julguei que você não merece esse poder, Thanos. Aí o Thanos assim, ah, vai ser poder. Ele mata o tribunal vivo. A eternidade convoca todos os heróis, todos os cosmos, todas as entidades pra dar um cacete em Thanos. Aí Thanos bate no tabuleiro, né? Já viu aquele negócio de bater no tabuleiro? Bate no tabuleiro, as peças todas caem e pronto. Fica só escuridão no universo. Tipo, ele mata todo mundo, né? Ele mata, cara. Ele mata o Tribunal de Eternidade no mesmo quadrinho. Ele o Wolverine é mais poderoso que isso. Cara, ele sabe, ele cabe e fica tudo escuro. Acabou o universo. Aí ele fica na escuridão lá. Porra, tô sozinho no escuro. E agora, que o que é que eu faço? Ele fala, fiz besteira. Ele fica se lamentando lá. A sorte dele é que o Adam Warlock tinha feito meio que um acordo com a Eternidade de ele existir num lugar que era fora do universo. Tipo assim, ó, não quero mais me meter nessas questões de vida e morte e tal. E tava lá ele, né, o Adam Warlock, com a Gamora, que finalmente ele assumiu o romance com ela, e a Pirraia lá, a Zetla lá, que era a única que mantinha, digamos assim, o cerne das coisas pra elas existirem. Ou seja, o universo não foi apagado, mas todo mundo, tudo que existia nele não existia mais. Ou seja, ele tava no escuridão e não podia deixar de existir. Ficou só lá ele, Thanos. Aí o que acontece? Detalhe. Ele bate um blero com o Warlock, filosofa, pra lá e pra cá. E aí ele decide o seguinte, que ele tava achando que tava muito errado as coisas na Terra, que tava muita gente ressuscitando e que a morte não tinha mais valor. Porra, meu nome não vale mais nada, né? Thanos? morre, 3 edições depois volta. Eu tô desprestigiado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ressuscitar todo mundo, mas vai ser aquela morte que vai valer agora. Ressuscitei tudinho, mas só vai morrer uma vez, beleza? Joe Quezada não ouviu isso, tá, gente? Não. Ele esqueceu de matar o Joe Quezada. É, não esqueceu desse detalhe. Porque eu tenho uma teoria sobre isso. Peraí, calma, tá, deixa eu falar. Aí o que acontece? Nesse momento que ele faz isso, a morte que ele diz que vai fazer isso, né? A morte aparece, lasca um beijo na boca dele. Aê! Aí conseguiu, hein, Thanos? Décadas depois. Ela dá as costas pra ele e vai embora. Detalhe, Thanos achou que tinha se dado bem nessa, né? Aí o que acontece? Provavelmente o Joe Quezada já ignorou tudo, fez a primeira ressurreição e ele de novo levou o cano da morte. Ela fala, obrigada. Aí ele, ela falou diretamente com isso ao Warlock. Então era isso que você passou todos esses anos buscando? Tem que ser. Isso é o suficiente, eu já aceito isso. É, pois é, o bicho tá na carência completa. Rapaz, isso é que é amar a mulher, viu? Só ela Thanos, falar com Thanos, ele. Eu dou valor a você, viu, velho? É amor pro resto da vida ou da morte. É stalker, né? Cara, mas tá, ó, sabe aquele cara chato que ele insiste em gostar da menina mais badalada do colégio? O Thanos é isso, só que ele gosta da menina mais badalada da existência, né? Cara, pra você ter uma ideia, numa das histórias bem antigas, acho que é do Joe Kelly, ele fica puto com o Deadpool porque o Deadpool chama a atenção da morte. E ele jura o Deadpool, ó, tô de olho em você, viu, seu porco? Eu não sei se é do Joe Kelly ou se é daquela menina lá da Gayle Simone, tá? Mas enfim, pesquisem aí. Ó, querendo ou não, essas histórias, por mais que não seja nenhum auge do Jim Starlin, certo? Essas duas aí, eu gosto porque ainda tem essa do Jim Starlin nela. Ele consegue fazer um Thanos melhor do que aqueles Thanos que estavam aparecendo à toa ali. Sinceramente, eu fico imaginando a raiva que o Thanos ia ter se ele conhecesse o Kuririn. O Kuririn, né? Provavelmente o Kuririn é o melhor amigo da morte, cara. Só pode. Vai e volta, cara. Vai e volta o tempo todo. Não, o que bateu o recorde foi o Goku, cara. O Goku foi até. Teve um episódio lá que ele voltou sem esfera do dragão mesmo. Então, cara, era. Goku que era o amigo da morte, cara. Parou. Parei essa porra. É, de estar ele tava com preguiça, porque acabar com o universo é uma forma de não ficar desenhando cenário, né? Pois é, né? Mas só o John Byrne sabe fazer isso direito, viu? É, mas o John Byrne economiza pelo menos a tinta, né? É, ele não desenha nenhum personagem, na verdade. Ele deixa tudo branco na nevasca, né? Ele recebe no final do mês, é um vagabundo. Cara, só faltou uma coisa, né? Assim, só faltou uma entidade cósmica pra ele enfrentar, porque não apareceu ele enfrentando a Tia May. Porque eu acho que foi a Tia May que anulou esse negócio, porque quando na Guerra Civil ela ia morrer, aí não podia, porque ela sempre tem que estar viva, não importa quantas vezes ela morra. Então... acabou o ciclo das não ressurreições. É que a Tia May tava longe do universo, não dava pra ver, mas ela tava viva. E o Tio Ben também, lembramos agora. Que a gente chegou que o Tio Ben está junto com a eternidade, né? É verdade. Terminado The End, que vale ressaltar mais uma vez, ele faz sim parte da cronologia. A única diferença é que ninguém lembra, né? Que já que todo mundo morreu, o Thanos voltou no tempo pra consertar tudo. E todo mundo ressuscitou. E o Joe Quezada ainda anulou. A única coisa que ele fez de certo que a morte aprovou. Então não adiantou nada. Mas não é que não existiu. Existiu, só que não valeu de porra nenhuma. Enfim, ele percebe que caceta, velho. Eu não dou sorte mesmo, não. Vou seguir minha vida de filósofo como eu pretendia antes. E aí, o Jim Starlin é convidado pra fazer 12 edições mensais de Thanos. Que, na verdade, a ideia era fazer uma ongoing, né? Uma edição mensal que não tivesse tempo. Mas acabou durando 12 edições, né? E aí, praticamente se divide em dois arcos. Que é o Epifania, que é desenhado pelo próprio Jim Starlin. E depois o Thanos Samaritano, que aí é o roteiro do Keith Giffen e desenho do Ron Lim. Então, né? O primeiro, né? Que é o Epifania, ou como ficou também conhecido, que é o Redemption, Redenção, né? É, Redenção, na verdade, é o nome do encadenado que junta os dois, né? Ah, tá. Então, nesse primeiro, então, Epifania, né? Ele tá assim, né? O Thanos tá meio... céus, eu preciso pagar pelos meus erros, eu fiz muita bobagem, tá tudo errado o que eu fiz, então eu preciso consertar uma parte dos meus erros. Aí, quando aparece o Adam Warlock, né? Pra acompanhar, ver se ele realmente tá nessa de se redimir ou se é mais um golpe, né? Mais um caô, né? A gata escaldada, né? E aí, o plano do Thanos é ajudar os Regilianos, né? Que é uma raça de humanoides, né? Com meio humano, meio robô, né? Meio robô, né? Então ele vai lá, ele, inclusive, a história começa num dos planetas que ele. Um dos planetas de Rigel que ele destruiu, né? Com toda a entrada dele sempre dá problema, os Rigelianos acham que ele tá querendo vir atacar, destruir, sentam fogo nele e tal, não sei o quê. Mas aí lá pelo coisa, o pessoal começa a se entender, né? Ele evita um golpe de estado, né? O Thanos, junto com a ajuda do Arlok, né? Porque vale ressaltar o seguinte, ele detonou um dos planetas do cara, então eles tinham mais que motivo de querer atacar ele, né? Ele até sabia mesmo que ele ia ser recebido na base da bala, né? Mas aí, então, ele faz uma proposta lá pros caras, olha, eu faço o que vocês quiserem, eu me torno o servo. E não, aí, chegou então... a ser servo, né? Ele foi ajudar, ele queria fazer... Um... Não, mas ele queria, na verdade... É, dar um favor, ele fez uma merda, ele queria contribuir com um favor, né? É, então, mas é meio que ele estava falando, olha, bicho, o que vocês pedirem tá valendo. Né? É um gênio da garrafa. É, exatamente. E aí, então, lá o cara lá, o comissário, né, de Rigel, fala o seguinte, olha, a gente tá tendo um problema nos nossos planetas, né? E assim, eu acho que o problema é que você, só você pode cuidar, né? Aí, beleza, eles mandam lá pra, acho que é Rigel 18, que é uma das colônias. E aí o Thanos dá de cara com quem? Com quem? O Galactus, aparentemente, estava devorando, ia devorar aquele planeta. Não, engraçado é a decisão, tipo assim, a gente quer que você impeça o Galactus consumir nosso planeta, é o Thanos, e tudo bem, então o Galactus vai morrer. Tipo assim, coisa simples, né, Thanos? Aí é mais engraçado, assim, mas o Arlok tem uma das partes, mas todas as suas soluções envolvem contagem de corpos, né? É, o Adam Warlock fica de... O Adam Warlock fica de grilo palante, né? Grilo palante, ele não... Aí beleza, ele tenta lá, graças com a ajuda da Serpente da Lua, né? Ele tenta um contato com o Galactus, mas o Galactus tá, ele tem um plano, né? O Galactus, né? E aí a história revela que o plano do Galactus é aquele cansado de ser esse, vamos dizer assim, um arauto também da morte, da destruição, né? E aí explica um pouco da origem, né? Do personagem, né? Por sinal, a boa momento de você que não conhece a história de Galactus. Entendeu um pouco mais do personagem, viu? Recapitulação que tem aqui é bem bacana. É, explica um pouco da origem. E aí ele percebe que ali seria, assim, com a ajuda das joias do infinito, ele poderia parar de depois com essa sina dele de sempre se alimentar de planetas, né? Mas aí o Thanos fala, pô, mas tem algo de errado aqui, pô. O cara aqui tá fazendo uma bobagem, porque ele não precisaria usar todos esses instrumentos pra poder se ver livre dessa forma. Bastava ele pedir pra joias, né? O Thanos sabia como é que funcionava bem as joias do infinito. E nesse momento, então, aí o Thanos saca que, na verdade, o Galactus tá sendo manipulado. Aí o Thanos tenta, de uma forma amigável, falar, meu amigo, você tá sendo engambelado, né? Alguém tá manipulando você e tal. Só que aí é tarde demais, né? Quando você descobre, né? É uma entidade de um outro universo chamado Fome. Eu não sei como é que deve ter sido no original, mas... É Hunger. Hunger, né? Tá aqui também, vamos dizer assim, ela era uma entidade similar ao Galactus, só que em vez de devorar planetas, ela devorava universos inteiros, né? E aí começa o... Aí a entidade come, graças a esse jogo, né? O Galactus meio que involuntariamente ajudou, né? A trazer essa entidade pro nosso universo, né? E meio que assim, coube ao Thanos dar resolver a questão, né? Aí o Thanos consegue lá, graças a uma daquelas estratégias, né? Que envolve o Pip, né? Que o Pip foi um personagem bastante utilizado durante essa primeira história, né? Eu nem comentei, né? Mas naquela Abismo Infinito, o Pip também é outro personagem fundamental nas histórias, né? É engraçado que o Pip agora, em vez de ser só um trollzinho, ele começa a ter um monte de... Uma jaquetinha cheia de bolsos, né? Porque anos 90, na verdade, você tem que ter bolso onde der, né? Aí o Jim Starlin faz uma crítica, né? Ué, por que você tem essa... Tá cheio de bolso aí? Ah, basicamente é fumo e bombas, explosivos, né? Tipo anos 90, né? E então aí, graças a um plano, o Thanos consegue destruir, né? A gente descobre que a entidade tá por aí, né? Mas o Thanos consegue rechaçar aquela ameaça, né? Que a entidade Fome. Ainda dá uma lição de moral no Galactus. Né? O Galactus fica todo ferrado lá, né? Coisa sem nave, né? Fica completamente perdido, né? Ainda leva uma lição de moral do Thanos, né? O Galactus leva uma lição de moral. O Thanos dá um coice no Galactus, velho. O Galactus fica muito mal. O Galactus fica muito pé da vida. Tem vontade de falar, filha da puta, mas ele tá certo, né? E aí, então, termina a história, né? As joias são espalhadas, o Thanos recupera a joia da mente, que era necessária pra sanidade do Warlock, né? O Warlock percebe que ele tá bem, né? Não destruiu nada, mas... Não, praticamente você destruiu o universo, mas você quis fazer isso com boas intenções. Foi o que o Warlock percebeu. Você continua sendo louco. Mas ele tá pelo menos tentando fazer o bem, né? É. E aí o Warlock volta lá pra Gamora e pra essa menina aí, essa filha dele, entre aspas, né? E o Pip também acaba virando... E o Pip acaba ficando também meio que no lugar ali do Warlock, né? Apesar que ele só aparece nesse arco, né? No seguinte já não dá muito mais as caras. É, porque o Pip é o queridinho do Jim Starr, né? Se você olhar direitinho... O Pip tava em todas, fazendo grandes coisas em todas as histórias dele, né? Como que assume o arco que vem e é outro roteirista, aí meio que ele ficou de fora. Bobear, o Pip é o alter ego dele. Eu acho que é o Thanos, viu? É, tipo, os dois lados, né? Resumidamente, essa história é, digamos assim, é a cara do Thanos. Tipo assim, olha, gente, eu vou querer agora fazer o bem. Tipo, quase ninguém sobreviveu, mas tô aqui com boas intenções, valeu? Eu destruí um universo, mas beleza, faz parte. Foi uma história até que, digamos assim, o inimigo ficou, meio que sobreviveu pra uma nova coisa que talvez fosse continuar, né? Já que ele fica com uma pontinha dele, minúscula assim, na mão do Galactus que foge, né? Essa entidade Hunger aí, o Fome. E bom, só que ela não fica sem continuidade, né? Que ele acaba não sabendo o que se deu com ele, né? Fugiu, mas e aí? O que eu lembro assim dessa história... Essa história tem uma parte até que tem uma... recontando a origem do Galactus. Isso, uma parte. Não, você tava lembrando essa parte aí que o Starling tenta imitar o Kirby Dots lá do Kirby quando ele fez a origem do Galactus também. Só que não funcionou muito bem, não. Aquela técnica de pontilhismo, né? Uhum. Que foi justamente por causa disso que eu comecei a gostar do Kirby, né? Que eu falei, puta, o cara fez isso com pontilhismo e fiquei besta. Aí o Starling fez um negócio que parecia gota de mercúrio. Não deu muito certo, não. Deixa eu perguntar uma coisa, o Galactus não tá coletando as joias, tem um momento que ele pega um corpo, um esqueleto, que tem uma gema. De quem era esse corpo? É, eu lembro do corpo, mas não faço ideia de como... Era aquele sexto membro da guarda, secreto da guarda do infinito que o... Que morreu, né? Porque quase eu não li essas histórias da guarda, mas teve um membro que morreu. Realmente. Não, agora só uma última pergunta. Existe pelo menos alguma explicação minimamente lógica pra explicar como é que o Balão, que tava de grilo falante do Thanos nesse arco aí, Redenção não, Samaritano, né? É, esse aqui é o Epifania. É uma continuação direta do The End, né? Foi ele que, digamos assim, aconselhou o Thanos a restaurar o universo e a história praticamente continua dali. Isso que eu quero agora. A minha dúvida era como é que saiu dali direto pro Warlock num casulo na Aniquilação 2. Não, mas aí o Warlock na Aniquilação 2 é depois disso aí. Pois é, eu queria saber como foi que de um... Ele saiu do outro, como foi que ele se separou da Gamora? Essas coisas ficaram meio perdidas, entende? Eu bathe Star Wars in your blood. Bom, aí a outra história, né, dessa revista, né? Seguindo, né, seria o arco Thanos Samaritano, né? Que é do Keith Griffin e o desenho é do... Como é que mesmo você falou, Cover? É do Rolim, né? Que fazia a história do Serpente Prateado. Isso. Então, né, não tem muita explicação em relação ao arco anterior. O que a gente sabe é que o Thanos tá nessa novamente de fazer o bem, né? Então ele vai até o que a gente conhece como a fronteira, né? Um lugar que seria onde o universo estaria se expandindo, né? Que tem uma prisão, né? Chamado Killing, né? É a fornalha, né? É, que seria a fornalha, né? É a fornalha que aparece na Aniquilação e é o Killing que aparece no filme dos Guardiões, né? Exatamente, que é administrada, no caso, aí pela Omega Corps, né? Que é uma, vamos dizer assim, mais uma dessas entidades policiais do universo, né? Aí é aquela coisa, onde o Thanos chega, sempre dá algum rolo, né? Alguém quer dar, sai atirando, sai não sei o que e tal. E aí, esse também acaba, nesse momento, acaba ocorrendo um dos papos que ele tem com uma versão da morte, né? Que lembra muito a morte do Neil Gaiman, né? Que aí ela começa a falar, começa a explicar aquela coisa deles, tal, né, de que é do suposto romance deles, que não tem de romance, não tem nada, né? E ela falando diretamente, dessa vez sem intermediário, sem fazer, sabe, sem virar as costas, só fazer caras e bocas, enfim, né? E com isso, então, o Thanos acaba sendo chamado para resolver um problema que estava ocorrendo ali nessa prisão, na fronteira, né? E aí ele acaba encontrando o... Chamado mais ou menos, né? Porque, na verdade, ele é aquele cara, tipo, eu vim me prender na fornalha. Aí ele começou a atirar nele, tipo, assim, o cara é louco, né? Voltamos. E aí ele falou assim, então, como é o protocolo pra eu me prender aqui, né? Tipo assim, eu quero entrar da prisão. Ele sabia que tinha uma merda lá dentro, né? Quando ele chega lá é que ele vai tentar desvendar o que é, né? E aí ele acaba entrando num... Parece que é um grupo de aparentemente de prisioneiros, né? Que lá tá lá, acho que uma parte do Shagdig, do... Os piratas siderais, o gladiador e o Star-Lord ainda com os seus implantes biônicos, né? Naquela fase que o Peter não gostava de ser chamado de Star-Lord, né? Tava meio revoltadão, né? Meio revoltadão, né? Inclusive ele tava lá na fornalha por causa de um acho que foi de um planeta que ele acabou destruindo aí numa das suas aventuras, né? Pra vocês terem uma ideia de como é a fornalha dos quadrinhos, pelo menos segundo essa história, não tinha nem policiamento interno pra dar conta do recado. Praticamente eles largavam a galera lá dentro. E os caras ela com certeza conseguia sair, e aí lá os prisioneiros meio que se organizavam, tipo assim, em grupos, em equipes, pra um proteger o outro, ou ter uma escala de comando para as coisas se organizarem e funcionarem lá, né? E numa dessas, então, parece que numa dessas, esse grupo tava lidando com um problema que envolvia o Beyonder. Nesse caso, ele tava numa versão feminina, né? Ele não sabia nem que era Beyonder, né? Não, então, o Thanos sabia que era, né? Mas essa entidade que tava começando a desenvolver os poderes, né? Não tava sabendo. E aí o que a galera fala, bom, já que você tá aqui pra ajudar, acho que você, novamente, você é o cara ideal pra resolver o problema, né? Thanos acaba meio que até se separando do grupo, né? Porque o grupo tinha como força bruta, né, o gladiador, mas o Thanos acabou saindo na frente do grupo, né? Eles tinham as ideias dele de como lidar com a situação, né? Só que, né, o Thanos não segue o plano dele, que ele acha que o plano dos outros é tudo uma idiotice, né? E era mesmo. E aí, no final, o Thanos consegue resolver o problema, porque o problema era o seguinte, o Beyonder não sabe o que é o Beyonder, mas aquela prisão, aquele corpo, né, mortal, seria uma prisão auto-infligida. Então, se o Thanos destruísse aquele corpo, ia libertar o Beyonder de novo. Então, o lance era deixar o corpo daquele jeito, né? Curiosamente, teve um momento de briga entre os dois, tipo assim, desvastou uma área inteira, assim. Como sempre, o Thanos conseguia sobreviver, né? Porque o Thanos tem um corpo acima do normal, né? Mas a personagem mostrou a que veio ali, né? E outra coisa, nessa história aí, o Beyonder é que é responsável pelo surgimento de uma personagem que fica meio que acompanhando o Thanos a todo momento, que é aquela fadinha, né? Isso, que depois tem o... Depois passa a acompanhar, no final de Aniquilação, aquela menina que era a Kami, né? Que era parceira mirim do Drax. Né? Então, se vocês perguntavam de onde veio aquela fadinha, diga assim, ela veio de uma prisão. Isso. E, inclusive, explica a história dela, né? O surgimento dela, né? Ela tem a ver lá com uma parte do negócio de forças cósmicas, enfim. Depois que se resolve esse problema, né? O Thanos, então, passa a direcionar seus... vamos dizer assim, seus objetivos para um outro, que seria um ex-arauto do Galactus, o Caído, né? Que tava ressurgindo, né? Ele tava ressuscitando, né? Ele tava se regenerando por conta que ele criou um casulo. E prenderam ele. Exatamente. Só que aí prenderam ele e quando ele tava na forma de casulo se regenerando, né? Tipo, quem é esse casulo? Quando eu falei casulo, pensei que era um Warlock. Warlock, né? Mas não era o caso. Ele tava no casulo, ele tava preso e tal. E aí o Thanos lembrou que o Caído foi direto pro Galactus, que queria acertar as contas com o Galactus. E o Thanos lembrou que deixou o Galactus meio ferrado, né? Na última briga, né? E aí então o Thanos consegue facilmente sair da prisão, né? Pra você ver como a prisão pra ele não tinha nada. Começa um novo quebra-pau, né? Com o Caído, né? Que acaba destruindo, sei lá, não sei quanto, uma parte lá do universo lá. O Caído tá querendo se vingar do Galactus, né? De qualquer custo. Só que Thanos percebe que ia ser uma coisa muito complicada, né? E traria um desbalanço pro universo. E como o Galactus estava meio que abalado desde o último confronto que teve, né, da história anterior, e o Thanos intervém, né, e né, sai uma briga fenomenal entre ele e o Kaído. Ele chega até a estourar um núcleo gasoso de uma estrela para deter o personagem, né. Bom, e aí ele acaba desacordado. E assim, aí a própria fadinha, né, ela começa a perguntar qual que é o próximo passo, né? E aí o Thanos estava interessado nas energias negras, né, energia escura, que emanavam do Kaído, né? Só que ele tinha que esperar o Kaído acordar para poder obter as informações. Aí ele vai lá, senta, deita, espera e começa a esperar, né? E aí acaba o arco, né? É, o lance dessa história é o seguinte: o Kaído aparece depois na própria Aniquilação, né? São personagens que o Keith Giffen, que foi ele que regiu, na verdade, a Aniquilação, começou a colocar, né, inserir nas histórias, pra onde prevendo que ia fazer depois essa mega saga cósmica aí, né? Apostou todas as suas fichas nele, né? O Kaído foi, digamos assim, o primeiro Arauto de Galactus, né? Tanto que ele não tem realmente a mesmo tipo de energia do Subicha Prateado e dos outros, né? Ele é essa energia obscura, essas coisas, é um outro patamar de poder. Que ele, inclusive, ele quer, na verdade, estudar o Kaído, né? Uma coisa tipo, uma energia que eu nunca manipulei, que eu não sei nem o que é, e por aí vai. Eu acho que isso se mantém até em Aniquilação, né? Ele também tá um pouco interessado no que é o Kaído. Os personagens coadjuvantes dessa história, assim, são bem interessantes, né? O Peter Quill e o Karlach, né? Que é o gladiador. Eles fizeram a mesma coisa que o Thanos. Eles se autoprenderam por razões diferentes, né? O gladiador, em recapitulação, depois fala que ele estava justamente preocupado com o mal que essa forma feminina do Beyond iria causar. Então ele se meio que se prendeu, meio que se sacrificou, porque sabia que isso é um mal que podia destruir todo o universo, e ele ia ficar lá tipo de vigília. Já o Peter Quill, justamente aconteceu alguns eventos que eu não li, mas que foi responsável por meio que destruir todo o corpo dele. E eu acho que ele foi obrigado a matar uma boa parte da galera, né? A gente chegou até a comentar isso no podcast da Origem dos Guardiões. E aí ele se infringiu de também criar esse auto-isolamento, os dois na prisão, né? E aí o clima, cara, sabe? Sabe aquelas histórias de prisão que a gente vê em vários seriados aqui, só que numa escala cósmica? É basicamente é isso, cara. E é bacana, né? Tipo, se você adorou Guardiões da Galáxia, naquela parte das prisões, o clima basicamente remete aqui ao mesmo, né? Tem confusões, tem um querendo no seu o traíra do outro, e por aí vai. É Kate Giffen brincando com estilos, né? Como você falou, fazendo... misturando filme de prisão com tons cósmicos, né? É o Carandiru do espaço. Não brinca não, que é mais ou menos isso aí. É bem legal, cara. Eu, como li o encadernado aqui com todas as histórias juntos, né? A gente vê uma grande diferença de estilo narrativo mesmo, né? O Jim Starlin, nas que vieram antes, né? Ele gosta ainda um pouco de fazer notas explicativas. Ele tem muito mais filosofia em cima do Thanos e por aí vai. O Keith Giffen é outro tipo de história, cara. Tipo, ele deixa o Thanos muito mais introspectivo. As decisões dele são muito mais, assim, abruptas. Ele não é nem um pouco, digamos assim, filosófico. Quer dizer, ele tem, é uma mente pensante, mas ele não tem pudor nenhum de fazer o mal. E toma um sarcasmo que a gente vê a continuação e a Aniquilação. Então, assim, quem gostou de Aniquilação, pelo menos da edição 7 a 12 dessa mensal do Thanos, né, que é samaritano, deve ler, deve, é obrigatório, você vai se divertir muito. Não, e também serve já um pouco pra, até pra preparação, né, pro que vai vir na sequência, né. Bom, e aí a gente tem, digamos assim, a continuação das histórias do Thanos, já em Aniquilação, né. A gente tava citando alguns exemplos aqui de elementos que apareceram criados pelo Kate Giffen e que são mostrados na minissérie em si. Quem não ouviu, volta pra ouvir agora nosso podcast número 10, se eu não me engano, que é o da Aniquilação, que a gente falou na época sobre as duas aniquilações. Inclusive a primeira, basicamente, tem muita coisa sobre o Thanos. É nela que o Thanos acaba morrendo, né, entre aspas, de novo. Dessa vez, finalmente, o Drax conseguiu o seu feito dele. Aê, né? Parabéns, Drax, por seu persistente. Só um momento que não foi muito bom, mas... Fez a merda, mas assim, ele conseguiu, né, aquela coisa, né? Pegou um momento em que o Thanos estava distraído e arrancou fora o coração do Thanos. Tipo, deu um murro, atravessou o corpo do Thanos e... colocou o coração dele do outro lado, né? Tipo, esmagalhou depois. O pessoal, muita gente questionou na época: porra, Thanos, como é que você morreu desse jeito? Vale lembrar que o Drax tem essa, né? De quanto mais próximo do Thanos, mais maluco, mais irracional e mais poderoso ele ficava. Então meio que justificaria, né? Tem que explicar também que ele morreu, mas ele tava distraído, é porque ele viu a morte sorrindo pra ele. Mais uma vez, hein, morte. O Thanos tava na aniquilação, indo de um lado, indo do outro, né? Você não sabe a quem ele servia. Na verdade, eu apostaria que ele serve aos interesses dele próprio, mas não sei que lado ia pender, né? Que ele uma hora tava do lado do aniquilador, uma hora tava dando a mão pros heróis. E aí, depois da morte dele, ficou um bom tempo ausente até a recente saga do Thanos Imperativo que você conferiu aqui no nosso Inominata nesse ano. Então a gente não vai repetir sobre ela, a gente já sabe muito bem o que aconteceu, né? E aí, todo desenrolar da história vai acabar no Marvel Now e na saga Infinito que você tá conferindo agora aqui no Brasil, e que em breve, lógico, vai ser tema do nosso podcast. É, o meu comentário é, eu só quero ver o que é que o Starling vai fazer com essa nova personalidade do Thanos, porque ele não tá nem um pouco filosófico, nem na Imperative, nem na Infinite. Thanos, tira esse chiclete do queixo e procura outra mulher, cara. Thanos é um amante incompreendido. Pois é, Thanos, assim, Thanos, de alguma maneira, assim, por mais doente que você seja, eu te entendo, cara. Você é o último romântico, literalmente. É, no fundo, eu te entendo, eu sei que muita gente não te entende, mas no fundo, você que você tem uma razão pra morrer. Thanos, aproveita que a Tia May tá solteira e esquece a morte e vai nela. A Tia May não tá solteira. Ela tá casada, Paulo. Aí é mesmo. Fura olho do James Gunn. Caramba. Sim, completamente dele. A gente encerra nosso podcast aqui. A gente vai ter mais alguns até o final do ano. E, logicamente, esse podcast não foi à toa, porque ele é um preparativo pra gente discutir muito mais aí a série Infinito que tá saindo agora no Brasil. Então, até o próximo. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.